Ai, ai. Mas tu tava preso na academia, menino? Fazendo o quê? Não, eu fui lá, e aí na hora que eu saí tava chuva da porra. E eu, tipo, só dei uma corridinha pro shopping e fiquei, né? Você tem que. Aí o que acontece? Se você foi pro shopping, você corre naquele negócio que tem um saco de guarda-chuva. Sabe? Que é pra você pôr Então, guarda-chuva mas não molhado. tinha. Não tinha. Shopping ruim, shopping. Absurdo. Shopping aqui é outra experiência. Absurdo. Porque aqui, até no Bangu Shopping tem aquele saquinho que guarda o guarda-chuva, sabe, que é quando tá molhado? Pois é. Não, mas eu tinha tipo um saquinho de pão, assim, que eu boto a toalha molhada quando vou na academia, que por acaso ainda tava na mochila. Aí eu consegui. Uma barra, gente. O que que a gente não faz pra salvar um celular que ainda tá na parcela, né? Pois é. Então, vamos começar? Vamos! Tu, sou franquimitado. Tu, com vidro na cara. Adoro que sempre começa, não importa quem seja. Claro, eu vim aqui pra isso. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Chegamos, Erika's Small Talk! Hoje estamos, como sempre, né? Eu, Erika, e Meja Guiar! Adoro HQs, leio no meu Instagram. Ah, sou bissexual. Que era pra. Então, não deu pra enganar. Você Ah, foi muito ruim. Ah, é. que bosta. Precisava estudar mais a personagem. Difícil. Então, não tem Meja Guiar, gente. Bum. Então, ela tá muito Demitida. triste. Ela tá muito triste viajando, né? Parindo do USA e nós aqui gravando. Revoltada, né? Que eu já fui nesse evento, não sei o quê. Ai, que força guerreira. Porra, eu estaria revoltada, porque enquanto nós estamos gravando, ela ainda está chegando lá. Isso faz desde ontem. Então, eu acho que tá, deve estar bem feliz mesmo essa pessoa, hein? Olha, vai chegar animadona amanhã no evento. Pray for Então, Mandy, viu, gente? porra, pray mesmo, porque foi parar logo aonde? Em Dallas, né? Terra do George Bush, a gente sabe Em se céu convida. Dallas? Eu achei que era Sanford de novo. Mas é que tinha uma parada em Dallas. Ah, será que ela vai participar da série? Será que ela vai conseguir entrar nos Estados Unidos? Saberemos no próximo episódio. Então, hoje nós viemos aqui para desmistificar, para poder mostrar para vocês que não existia trilogia nenhuma do trem. Essa palhaçada aí que Garota do uns. trem, né? Garota exemplar que. Que? Então, que é tudo a mesma merda, né? Sim. O objeto cortante é tudo igual. Aí que. Então, a gente vem pra desmascarar a Xalamaia que inventaram agora que essa trilogia aí, Léo, tem o nome de trem número bababá, que é o número do trem lá do homem que bateu o trem do Bruce Willis, só Bruce Willis viveu. A trilogia do meu pau, gente, porque é Sim. ridículo. Faz nem sentido isso aí, ó. Pra mim isso foi tudo armado pro Xalamaia. Xalamaia tá igual o Jorge Lucas, inventando que sabia tudo que ia fazer no episódio 1, 2 e 3. Fim de Lost, né? Planejado. Porra, planejadíssimo. Você não vai me Então. apresentar, não, garota? Ah, é. Esqueci. Esse é o Léo, mas vocês já conhecem ele. Ele é Oi, um dos gente. seriadores. Eu Mentira, sou empregada nele em outro podcast. primeira vez que eu tô aqui depois da reforma. Ah, depois da reforma, realmente, é a primeira vez, mas eles sabem que eu faço o podcast que é o dono desse puxadinho aqui, do Ah, blog bom. Seriadores. Então eles Achei. devem ter visto você passando aqui, perto. Esse com meu cachorro. Com o seu cachorro, igual o Mercedes. Então, vamos falar sobre corpo fechado, fragmentado e Glass. Na verdade, a gente vai falar sobre Glass e mostrar que Shyamalan não sabia o que fazer, inventou, botou umas diquinhas assim. De chavado e fragmentado, e falou assim: vai que cola, colou, e aí ele ficou desesperado, não sabia como criar um elo, coisa com coisa, e deu no que deu. Recebi o Então. orçamento para fazer, e agora, né? Ele pensou. Né? E aí o cara falou assim: é pra ontem. Aí, então tá, não, tá, que isso, deu aqui, ó, tudo pronto. Ele olhou pra uma folha vazia e falou: fudeu. Tô muito animada porque eu falei pra Léa assim, vê Glass, né? Vê Glass. Ah, por que não, né? que não? Perder isso, duas horinhas da sua vida. Essa data maravilhosa. Já tem quanto tempo que Glass foi lançado? Sei lá, 18 meses? Deixa eu ver. Vamos conferir. Foi lançado 17 de janeiro de 2019. Foi esse ano, essa porra. Ah, é. Foi janeiro, porque janeiro é o mês dos filmes lixo. Então, realmente, bateu. Eu jurava que já tinha uns 6 meses aí disso. Não, é porque filme ruim... Marcou, né? Sai em janeiro, né? Sim. Então, você sabe essa lenda, né? Porque ninguém lançou... Já reparou que nenhum filme maneiro sai em janeiro? Só o resto? Porque os filmes bons saíram tudo no Natal, então ainda estão em cartaz? Pegaram a data boa, né? É. Aí eles pegaram essa data maravilhosa pra manter a tradição de que filme de janeiro é uma merda. Adoro. E aí, nosso querido Xamã foi lá e aí ele tinha lançado no ano anterior, Fragmentado do ano, é de 2018? Sim. É 2017, é 2018, não é? Não, Fragmentado 2018. Então, olha só. Vitor, Fragmentado 2016. Viado, eu tô falando, a gente tá muito fora da linha do tempo. É porque chegou no Brasil em março de 2017, mas eles lá fora, olha, eu tô chocado. Ah, mas aqui agora tem essa moda, né? A gente voltou pra ditadura, começou esse negócio de filme levar 3 anos pra chegar aqui. Pois é. Você tá sabe de quanto é Corpo Fechado? Eu sei, não é 2001, né? 90. Que? Mentira, 2000. 2000. É, então isso eu sei mais ou menos porque toda hora frisam bem que tem 18 anos que David Dunn tá aí, né? Não acreditando em seu poder. Esse filho de uma puta. Ai, Xander, tu abriu a porta do ar-condicionado, mas que filho da puta. A porta do ar-condicionado. Ah, a porta do quarto que ele abriu, na verdade, né? E entrou e deitou ali, e aí agora que eu virei pra trás que eu vi que tava aberto. Quer dizer, ar-condicionado vazane. Então, aí o Fragmentado 2017, eu achei que tinha sido mais perto pra poder ser um filme tão ruim assim, né? Pensei que ele tinha feito expresso. Segurar esse hype também louco que ficou após Fragmentado, que as pessoas acham que é um filme bom, mas não é, né? Não, gente, vamos começar nisso? Vamos. Corpo Fechado já não é essa Coca-Cola toda, gente. Ai, porque desconstruiu o universo de super-herói que não existia? Porque X-Men de 2001? Eu acho que Corpo Fechado ok. Não, mas eles falam que desconstruiu o cinema de herói que não existia. Não, isso não existe, gente. Corpo Fechado, tipo assim... Corpo Fechado é antes da onda que a gente tá vivendo agora de super-herói. Então, tipo, sim. Você tem essa mãe de nada. Não, eu acho que o Corpo Fechado deu uma surpresinha porque as pessoas não sabiam que era sobre herói. Elas foram ver achando que era um suspense e tal. Sexto e sentido aí... coisa, viu um espírito. Exato, acharam que as crianças iam visitar a avó, não sei o quê, quando iam chegar, a velha tava nua lá. E aí quando chegaram era essa história maravilhosa de Mr. Glass, que era o vilão disfarçado, né? Que puta que pariu, que homem chato da porra. Muito disfarçado, o homem que anda todo de roxo, que nem um prince. Né, de 60, de 40 anos, com a mãe empurrando a cadeirinha dele de roda. Olha, gente, me ajuda. O povo achou que ele era só fashionista. Aí tem essa história maravilhosa, né, de um cara que é um fudido na vida, porque ele fez a grande proeza de poder ser um grande jogador de futebol americano, mas ele desistiu da carreira porque a mulher não queria que ele fosse jogador. Resumindo, um merda, porque, né, convenhamos, nunca que eu ia desistir de uma carreira de jogador de futebol americano, ainda mais ele que nunca se machucava, pra poder ganhar milhões por causa de uma mulher. E aí depois ele ficou reclamando e tentando trair a mulher no trem, né, com a avulsa, e ficava chorando pelos cantos porque ele se achava merda demais, a mulher dele, e ele tava em crise conjugal, que era a Mulher Maravilha, véia, quer dizer, a tia de Mulher Maravilha, a mulher dele. Adoro! Já era da DC nessa época? Já era, Corpo Fechado é da DC. É uma desconstrução geral da DC. Tu não vê que esse clima bem Snyderverse, assim, obscuro? Por isso que é uma revolução do filme geral tão boa, né? Sim, sim. Porque, porra, tu sente a desconstrução Snyderesca. Sim. E aí tinha Antílope, tava puta com o Bruce. E aí ficava naquele mimimi, né? Chato pra caralho. A única cena emocionante do filme é o filho dele que puxa uma arma e fala assim: eu vou dar um tiro em você porque você é um herói. E aí eu fico, atira, atira. Eu queria que atirasse ele morresse. Mas o garoto não atirou, ele não morreu. E ele descobriu que era um herói. E foi isso. E Mr. Glass foi preso porque fez um acidente de trem e uns outros acidentes aí, matou as pessoas. Você não falou da cena climática também, que as pessoas estão no trem cantando assim: se essa porra não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá. Então, foi muito maravilhosa essa cena do trem. Tipo, ali cantando a mulher avulsa e flopando, e aí o trem bate. E aí, pelo menos, ela morreu, né? Ele não tem essa vergonha no currículo, porque já que ela morreu, não pode falar que ele é um vergonhoso. Sim, eu acho esse filme ok, assim, eu acho que especialmente comparado com o Fragmentado do Iglesias, ele é uma obra-prima do cinema, né? Então, Cara, posso porque... ser sincero? Se não fosse pelo final meio, para não dizer muito bizarro de A Vila, eu acho A Vila melhor do que o Fechado. Qual é o final? Porque no final, a nossa querida, que agora é famosa, né? Que ela teve esse delay de fama, que a menina que agora faz Jurassic Park, que fez Black Mirror, como é que é o nome dela? Ah, Dallas, Bryce Dallas Dallas. Howser. Ah, Então, Dama na Água. ela foi a dama na água, mas ela já era menina cega em A Vila. Viado. Então, Bryce Dallas Howser, ela teve esse delay de fama, ela ficou sumida depois de A Vila e Dama na Água e voltou em Black Mirror e agora tá aí, ó, né? A gente aí confundindo ela com a Amy Pond pra cima e pra baixo. E aí, Bryce pula o Murinho, que ela vai buscar ajuda, e aí ela cai na estrada e tem um policial moderno. E aí a gente descobre, mas ela não, porque ela é cega e burra, que a sociedade é moderna que ela vive. Ela não vive na década dos peregrinos. Você lembra? É, no, na vila, né? Vila. Mas qual que é o twist de Corpo Fechado que eu não lembro? É só que o Homero é o vilão. É. É que, na verdade, ele tinha feito o um acidente, né? É, Tipo que ele assim. queria ver Que ele criou. quem não quer, nem não morria, né? Pra ser o Isso. oposto dele. Isso. E assim, e que ele criou vários acidentes, porque ele tinha, acho que, explodido um prédio, feito uma outra. Ele tinha feito umas três coisas diferentes que matou muita gente, porque ele queria achar o cara que era o contrário dele. Como ele se quebrava muito, ele era o vilão, ele tinha que achar o herói, e ele nunca ia ser inteiro sem ter o seu herói. Segura essa informação que lá na frente tudo isso vai ser jogado pro alto. Sim, você diria que Mr. Glass é o Coringa do Lego Batman, que tudo que ele quer é ser feliz com seu arqui-inimigo? Eu acho Olha que aí. tudo que ele quer é um coração. E o É um pior, pudim de gelo, né? Um garfo de champanhe. né? E o pior, Kevin Arnold, que foi o nome que eu dei pra Kevinho, também. A gente descobre essa barra aqui. Kevin também só queria um amiguinho. Ah, barra, né? Essa vida aí de Ai, gente. vilão, nome do Xalamaia. Todo mundo só quer amigo, gente. É amigo e família é o que resolve a vida. Depois, quando as pessoas forem ouvir nosso podcast lá no SA sobre Deadly Class, elas vão ver que os assassinos também só querem amigos. E uma família. E Pois às é. vezes os seus amigos podem ser a sua família. Sim. Guarde isso. Guarde isso. Lá na frente, isso vai fazer sentido ou não também. Então, aí, resumindo, Corpo Fechado foi isso. Todo mundo cagou sangue, falou que era foda pra caralho. Eu, como sempre, fiquei assim. Assim, a visita é melhor, né, Xalamaia? Porra, a visita é muito melhor. Desculpa. O filme que Xalamaia hipotecou a casa aí, ó, que veio antes do Fragmentado, é muito melhor. Falo mesmo. Gente, sinais é melhor, gente, que Corpo Fechado, desculpa. Olha. Nossa, sinais é muito ruim. Mas eu gosto. Eu só não gosto daquela palhaçada do garoto que tem mania de botar copo de água por tudo que é canto fazendo oração pros bispos da Universal. É aquele plot é muito merda. Mas se compara muito aos plots que vem agora em Fragmentado, né? E Grécia. Inclusive, eu senti falta, esse menino devia ter aparecido, porque ele gostava de um copo, né? Então, o menino de É sinais podia ter feito verdade. a participação. Acho que ele ia curtir. Podia ter o Xalamaiaverse, né? Tipo, imagina a dama na água aparecendo para enfrentar o Split. Mas você acha que a Dama da Água não é já do Xalamaiaverse? Porque ela é um desses seres especiais. É, mas ela não aparece nos outros filmes. Ah, ela só não aparece porque a gente ainda não tinha botado no YouTube. Então, vamos continuar. Mas eu tô falando, é sério, porque tá tudo planejado para daqui a 10 anos ele fazer o grande encontro. Porra, segura aí, ó, Kevin Feige. Chupa essa mãe de inveja. Então. Marvel chola, Xalamaiaverse. Chola mais. Chola Marvel. Olha aí. Aí, depois desse filme maravilhoso, que aí foi o último sucesso real oficial de Xalamaia, né? Porque depois veio os Sinais, que ficou meio assim, sei não, hein? E veio a Vila, e aí veio aquele filme maravilhoso, Bird Box, do Xalamaia, qual o nome? Bird Box. É, que tem dois atores excepcionais, que é Mark e Zooey Deschanel como principais Gente, eu não sei qual é esse, não. dos tempos. Que o vento tá matando as pessoas. Se a pessoa vê um Ah, vento, sim. Eu não vi esse filme, mas o Henrique sempre fala que esse filme sim pode se comparar com Bird Box. sim, mas é a mesma merda. Tipo assim, vem um vento, e aí o vento. E se a pessoa pegar esse vento encanado, ela fica com mania de suicídio e se mata. Sim. Só que assim, na verdade é a natureza que está se vingando. E aí tem uma cena maravilhosa, Léo, que é que é Mark Wahlberg, né? Falando com uma samambaia assim, desculpa por tudo. E a gente não queria de vez, porque ele tá tentando escapar, ele tá pedindo desculpa pra planta. E aí, de repente, ele nota que a planta é de plástico, né? Gente. Já era vergonhoso se ele tá pedindo desculpa pra planta. Uma planta de samambaia. Agora imagina ele tá pedindo pra uma de plástico. Esse sim, Sarah Paulson tinha que botar pra parar de acreditar em qualquer coisa, né? Porra. Então, mas ele é um cientista, né? Ah, porra, assim, terraplanista, né? Esse. Então, esse filme é uma comédia deliciosa, confira na sessão da tarde. Então, voltando. Fragmentado, esse filme que foi de 2017, que chegou aqui em 2018, que a gente viu em 2019, que... Mentira, eu tentei ver em 2018, só dormi, gente, mas eu vi esse ano para fazer o podcast. Foi sim. É. E aí a gente descobre a história de Kevin, né? Na verdade, a gente nunca descobre a história de Kevin, porque Kevin é a pessoa que menos aparece, né? É, Kevin tá sempre fora da luz, né, gente? Assim, primeiro eu vou falar uma coisa aqui para as pessoas, Érica, que assim, eu fui ver esse filme com a expectativa lá no alto, porque eu adoro o James McAvoy, eu acho ele realmente muito bom ator. As E pessoas diante da começaram vida, a falar. você achou assim, Chalamet tá se recuperando, e tem a menina da bruxa, né? Sim, não, eu nem considerei que era Chalamet, tipo, só falaram assim, ah, James McAvoy tá fazendo, vai E fazer tá pelado. 37 personagens, tá pelado. Aí eu pensei, porra, Tatiana Maslany tá aí arrasando, né? Gente, Nina Dobrev, vários atores plurais, McAvoy vai dar conta. Quando eu cheguei nesse filme que eu vi Kevin e seus Blue Caps, eu falei, gente, não, né? Tatiana Maslany muito melhor, né? Gente, porque ele tá muito ruim em todos os papéis. Tipo, é tudo muito caricato, aquela linguinha presa do Hedwig. Aí ele vai e troca a roupa e muda o E ângulo da Patricia? câmera. Patricia, que é super importante, mas em E inglês muito também, ela tem recatada. duas falas. Pois é. Aí tem a outra, a Jade, que fica se jogando na chão, no chão, seduzindo Não, os mas aí é meninos só lá. inglês, porque Jade a gente só viu o vídeo dela no fragmentado. É porque Tem um monte de. é a ação de Mortal Kombat, né? Que vai ter filme novo. É, E tem Jade vai Jade. ser dublada por McAvoy, né? Igual o Peach dublou a filha de Sonya Braid com Johnny Cage. E Amo. aí, a gente conhece, acho que são cinco personagens, mais ou menos, fragmentado, que é aquele homem que é a bicha costureira que a gente nunca vê, porque ele tá mandando e-mail pra véia, mas sempre alguém vai no lugar dele na reunião da psicologia, da psiquiatra. Aí tem o cara que manda, que eu sempre chamo de Renan, mas eu sei que o nome dele não é Renan. Renan. Né? E Patrícia, que são os dois que conseguiram virar lá, usar o garotinho, que o garotinho tem o poder de controlar a lâmpada. E eles dois se juntaram com o garotinho para poder ficar na luz. Renan e Patrícia e o moleque da boquinha torta. E aí tem o Kevin e esse outro que era o cara que tomava conta antes, mas eles pouco aparecem durante o filme. Então, e a besta? São seis. Mais ou menos a gente vê o quê? Sei lá, uns oito personagens, no máximo. E mesmo assim você fica assim, nossa, mas que parada estranha, mano. Tipo, as pessoas ficaram cagando sangue. Eu Nossa. ficava constrangida. Não, eu ficava constrangido real, gente, porque era tipo, sei lá, um imitador, sabe? Esse povo que chega, eu imito o Chacrinha, o Silvio Santos, não sei o quê. E Show aí de o calouro. McAvoy. Isso, a McAvoy. Sem botar peruca e botar. Sabe aquele pessoa que vai assim, agora vou imitar a Simone? Aí bota um paletó branco e bota uma peruca, aí canta, imita a Simone. Daqui a pouco, Isso. agora vai, imita o Faustão. Aí vai lá, tira, bota uma camisona e bota o um microfone, o louco meu, sabe? Aí. Exato. E aí, tipo, ele não. A linguagem corporal dele não muda. Ele tem que trocar de roupa e tem que trocar o ângulo da câmera pra você ver que mudou o personagem. Aí ele tem que sempre fazer um sotaque, tipo assim. Porque, porra, você pensa na Tatiana Maslany, ela fazia, tipo, quatro personagens que falavam mais ou menos com o mesmo sotaque. Só tinha a Sarah, que era britânica, as outras tal. Mas ela mudava tudo, assim, tipo, o rosto dela, o jeito que ela se mexia. O McAvoy, ele só muda corporalmente quando ele faz a besta. E mesmo assim, com muita maquiagem de veia no corpo, não sei o que e tal. Então, nem acho tão. E ele imita o Bane, né, do Batman, quando ele vai fazer a besta. É só o McAvoy puto da vida, tipo, caiu um tijolo no meu pé e eu tô cheio de bomba na cabeça, é isso. Exato, e tô aqui me alongando, igual a Gypsy de The Sabe, tipo, eu acho horrível, por incrível que pareça, eu acho que único personagem dele que convence é o Kevin. Porque é normal, né? Porque é o que Não é ele aparece menos. imitando ninguém. É, eu acho que é o único que ele tá realmente atuando como alguém que tem medo, sabe? E aparece muito pouco, mas é o único que eu sinto alguma coisa assim. Por mais que eu ache a Patricia forçada, acho que a Patricia e o outro cara do mal ainda são menos ruins. Não é o cara do mal, né? É o cara que tem uma pedófilo, né? Sim. Que é o novo, que era o novo chefe, que nesse, no Split aí, no Glass, ele nem aparece, eu acho. Acho que ele aparece numa piscadela. É, tipo, dá um Shazam, aí ele vai falar uma frase, Shazam de novo, aí volta a criança. Sempre essa criança. Insuportável esse menino, Edviges. Ai, nossa, não aguento. Olha, eu, assim, aí, é, então, aí desses personagens todos que ele fez, os únicos que convencem é um que aparece 2 minutos no filme, fragmentado, que é o Kevin, ele aparece por 2 minutos. É, a besta, que é uma coisa que é corporal e muito fácil de se fazer, porque é só você ser o Hulk, fingir que é o Hulk, e a Patricia e o pedófilo, porque o pedófilo é tipo assim, um cara psicopata, que tem toque, né, todo perturbado, então você vê que ele fica com a cara de mal assim, mas só que quando ele é o garotinho no fragmentado, o rosto dele é o mesmo rosto do cara que é pedófilo. A expressão facial dele é a mesma, se você reparar. Porque não tem Porque outra, né? quando ele tá menininho, a veia, a testa dele dobra igual quando ele tá fazendo o cara que é pedófilo. Tipo, eu ficava assim, será que isso é uma coisa, uma mensagem que ele quer mandar? Não, ele só tá atuando mal mesmo. Só não soube diferenciar, né, nessa parte. É, não, porque ele começa bem e ele se perde. O problema dele imitando o menininho é que ele começa bem, daqui a pouco ele se perde. Tem horas que ele parece que vai virar o Kevin e tem horas que ele parece que vira o cara que o tal do Renan lá, que eu chamo de Renan, mas eu Não, não chamo de e Renan. assim, não sei se você teve essa impressão, faz bastante tempo que eu vi Fragmentado, né, que a gente descobriu aí que tem 15 anos já. Mas o menininho de Fragmentado e o menininho de Glass são pessoas totalmente diferentes, só tem a língua presa em comum. É porque ele cresceu, né? Eu acho. Mas ele Em tem 9 anos para sempre. 3 meses. Né? Não, porque o O mesmo menininho no salário. primeiro, ele é tipo meio malzinho, meio não sei o quê, mas aí no segundo ele tá rapper e ó, e ou, Não, tá? Eu fico, gente. é pelo primeiro. Ah, é? Você não lembra que até a Taylor Joy ela tenta dar um golpe nele, que ele fala assim, ó. Olha, eu tenho meu quarto, eles me deixaram pôr um rádio e lá eu ouço Kanye West, aí eu faço uma ginga, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela fala assim, lá tem uma janela. Aí ela, ah, tem uma janela? Tem. Pô, me leva pro seu quarto, não sei o que. Ela fica dando mole pra ele, beija ele, pra poder ele ficar amigo dela. Aí quando ele leva ela pro quarto dela, a janela é de papel. Verdade, mas ele assim. Não, e você não lembra da dança ridícula que o McAvoy faz? Ela tá olhando pra janela de papel e o McAvoy todo se contorcendo e assim achando que tá dançando muito, mas tudo bem que ele tá imitando uma criança dançando rap, mas não, tá só ridículo, sabe qual é? Tipo, a gente não sabe se a Taylor Joy tá chocada porque não tem uma janela real ou se ela tá chocada porque o McAvoy tá passando aquela vergonha. Eu acho que era a atriz pensando assim, ô, gente, o que que a gente não faz pra ganhar um dinheirinho, né? É, porque, vamos ser sinceros também, Taylor Joy também não atua, né? A Taylor Joy Ah, jovem. é essa bruxinha maravilhosa que não tem expressão facial. Tá com botox aí desde os 16 anos, porque no outro filme estão comendo as amigas dela, tá todo mundo explodindo em bola de fogo, ela tá sendo atacada por uma besta e a cara dela é a mesma, né? É, acho que em inglês ela ainda tá melhor do que em Fragmentada, bichinha. Não, sim, porque até porque ela tem outros lugares para ir, né? Porque Fragmentado tem esse problema. É uma atuação no lugar fechado com duas atrizes horríveis, o McAvoy tentando se perfazer para ganhar um Oscar que ninguém nem lembrou dele, Nossa, e isso eu ela. tava falando quando eu tava assistindo. Falei pro Henrique assim: Nossa, o McAvoy foi muito ignorado, né, nas premiações. Graças a Deus, porque se esse homem fosse indicado pra esta merda. Ah, mas agora para pensar, McAvoy ou Rami Malek? Prefiro o Remy, viu? Eu prefiro McAvoy. Pelo menos a Olha. gente sabe que o McAvoy sabe atuar. Em algum momento, ele atuou de verdade na vida. Jovem, Porque o Rami respeita Malek, Remy. ele só sabe fazer Mr. Roboto. Não, não tem mais porra nenhuma pra esse cara fazer. Ó, eu já vi o Rami Malek, Mr. Roboto, Bohemian Rhapsody e Até o Amanhecer lá, que é um jogo de videogame e a expressão facial dele é a mesma nas três coisas. Num Não. jogo de videogame, numa série e num filme. Não vamos entrar nesse debate, vamos falar mal de McAvoy. Vou Então, defender meu Rami. pode ficar com esse Rameiro. E aí, tem essa barra lá, e aí ele consegue lá, porque olha só a trama de Fragmentado. Esse homem que é o tarado, o Renan, vou falar que é Renan, que eu não tá lembrando do cara. Tá. Ele vai e sequestra umas meninas para poder servir de tributo para a besta, porque eles querem fazer com que a besta surja. Porque a gente ouve no filme que a besta nunca apareceu. Quando a psiquiatra fala, consegue convencer Renan a falar que é Renan, que não é a costureira, que ele vai lá fingindo sempre que é a outra, a costureira boazinha, que é ali que era a líder anterior, da horda, né? É da horda? É. E aí ele fica nisso. Ele fala, mas ela fala, isso não é invenção de vocês? Porque assim, eu conheço todos. O fulano me contou todos. O Kevin já me contou todos. E nunca falou da besta. Só a Patrícia e esse cara acreditavam. E o garotinho. Só. E aí tinha todo esse plot de, tipo, ser uma outra parada que, na verdade, era assim: ele tinha as 24 personalidades, sei lá quantas, mas essa coisa inventada na cabeça dele que não era uma personalidade. Quer dizer, não que as outras também não sejam inventadas, entre Exato, aspas, né? pois é. Mas era como se elas tivessem. Porque, na verdade, começou com uma, duas, três e foram se multiplicando conforme a necessidade do Kevin. Mas aí, dentro da necessidade, de alguma necessidade, apareceu essa outra personalidade depois. Que ela acha que não, que é uma invenção de duas personalidades para coagir os outros, entendeu? Porque, aparentemente, né, eu queria muito ter visto essa cena, tipo, a pessoa na cabeça do John Malkovich naquele filme. De todos os Kevin, todos os McAvoy sentados com a roupa de Patrícia, de Kevin, de garotinho, lá no lugar onde que eles ficam sentados na cadeirinha esperando ir para a luz. Para eu entender como é que rola esse bate-papo deles ali, porque eles conversam entre si dentro da cabeça do cara. Isso é muito louco, tipo assim, uma personalidade conversou com a outra, fez o complô com outra, Não, mas e sem as conversa em segredo, é isso. cadeiras. Entendeu? Aí, tipo, ela achava que esses dois tinham armado, enganado o garotinho, que estava com o poder da luz, de botar, né, a pessoa para a luz, para poder essa pessoa ser a predominante, inventando que tinha um super-herói, que tinha a besta, que era uma parada meio super-herói. E aí eles estavam usando isso como uma desculpa, né? Não era um real. Só que Vamos ao combinar mesmo. uma coisa? Pior psicóloga, né? Não, porque até porque a tal psicóloga vai para uma conferência no Skype e fica falando: será que essas pessoas não são extraordinárias? Será que elas não deram a volta de 360 graus na vida? E aí, agora, com essas personalidades, elas liberaram poderes de fantasiosos? Aí depois no final do filme ela fala: não, não, não tem nada a ver. Quê? Não, e ela vai atrás dele no esconderijo, assim, tipo, ela vê que é um cara mega perigoso. Mas deixa eu dar uma checada aqui. Eu, uma velha de 70 anos, vou lá ver o que que tá acontecendo, né? Exato. Aí, beleza. Ela vai, ela percebe que tem alguma coisa errada, não sei o quê. Ela foi embora. Foi lá, teve toda a confusão. Quando ela tava chegando. Porque, assim, nesses filmes tudo é uma coincidência incrível. O time das pessoas é incrível, maravilhoso. Queria que a minha vida funcionasse nesse time. Quando eu não quisesse sair, as pessoas não viam, não aparecessem, não me ligassem para sair. Quando eu tivesse vontade de ir em algum lugar, as pessoas me ligassem automaticamente, sabe? Fosse assim a vida. Entendeu? Quando eu pensasse assim, ah, estou sem dinheiro, o dinheiro aparecesse. Porque assim que Amo. funcionou de Shalamayan. Porque a psicóloga vai para casa de Kevinho no momento em que ele saiu, né, tá tentando sair para virar besta. Sim, e tipo assim, ele nunca sai daquele lugar, né? Nunca, só para visitar ela. E aí, convenientemente acontece isso, aí ele conversa com ela, fala que a besta escame, bababá, ela vai, em vez dela ir embora, que ele tava deixando ela ir embora de boa, ela me volta para poder ver a garota avulsa e acaba presa. E aí ela, não, e o mais incrível, ela anota num papel de pão: olha, chamei ele de Kevin Arnold. E aí volta para luz o principal. Pra que que ela escreveu isso num papel avulso, numa bagunça do caralho no local? E por um acaso a menina viu, a menina bruxa, incrível, né? Uma coisa assim sensacional. Ninguém se pergunta se esse papel podia ter caído atrás do móvel, acontecer qualquer coisa, mas não, tava lá. Aí ele vai lá se transformar. Aí a gente vê que ele vai para a estação de trem, bota flor pro pai, entra dentro de um trem. Gente, não é um trem da Central do Brasil, não é um trem vagabundo qualquer. É um trem que é um trem mecânico, é todo elétrico, todo moderno. Que foi quando a pessoa desligou o trem, trancou tudo, né? Você desligou o trem, ele fechou todo, se vedou, e aí quando for ligar de novo, ele vai abrir. Porque não é um trem que está indo para lá e para cá. É um trem fechado. Não, o cara entra de boa no trem. E aí lá dentro ele vai, o espírito da besta vem. Pela primeira vez ele sai andando por cima do trem, correndo. E vai embora correndo pela rua fora. E volta pro lugar, mata a véia, mata as garotas. Aí a menina, a bruxa, dá uns tiros nele. Ele fica lá fazendo cara de monstrinho, vomitando sangue. E aí fala assim: você é sofrida. Porque Aí ele durante. começa a falar uns provérbios, né? A besta super pastou, assim. Não, e assim, a gente vê durante o filme todo que tem todo aquele plot bosta de que a menina foi abusada pelo tio. Sendo que assim, não precisava nem ter tido flashback. O Shalamaya tá com uma mania muito feia de flashback agora. Mete flashback até o cu fazer bico. Pra deixar Aí, claro. não, ele tá desenhando, ele tá superando o Nolan na exposição. Ele não desenha, ele desenha, ele dita e depois ele vai e reforça a mensagem. Aí ele vai, já tinha mostrado que a garota tinha um pai que caçava, tinha um tio lá. Pra que mostrar tanta cena deles? Podia mostrar só assim o tio sendo estranho com ela numa cena pequena que já estava explicado, porque a cara da menina no início do filme, isso eu não posso negar. Você já vê que ela é uma garota esquisita, a menina bruxa, Anya Taylor-Joy. Você não tem impressão do fim do filme que ela ficava doida igual a ele, assim? Eu achava que ela já ia chegar à besta também. Então, mas olha só o que acontece. Por isso que eu tô falando que esse filme, ele botou umas coisas que eram assim, tipo um easter egg, tipo isso dele se transformar dentro do trem. Era um easter egg para falar que a besta foi criada pela morte do pai. Porque em momento nenhum também eles podiam muito bem ter dito como a mãe dele morreu, né? Será que foi ele que matou? Como a besta? Porque, né? Poderia ser uma explicação, podiam ter usado isso, mas não. Mas quando ele se transforma no trem, eu presumo que seja porque o pai dele morreu no trem. Como o pai dele morreu no trem, a besta nasceu do trem. Ok. Aí é só isso que eu vejo que tem de elo de ligação com o corpo fechado. E mesmo assim podia não ser, entendeu? É, podia ser só óleo É, trem, gente. eu fui num trem ali, pronto. Porque não explica nada no filme. Sim. E a Taylor Joy tem isso. No início do filme você vê que ela é uma garota esquisita. Você vê que ela tá meio tímida assim, você vê que ela não é uma adolescente normal. Então, se botar só a cena dela indo caçar com o pai, e depois já a cena do tio assediando ela pequena e a morte do pai, já tava explicado. Mas não, tem uns cinco ou seis flashbacks, que podiam ser três, pra poder no final explicar que. Pra ela no final tem que falar, né? Não, nem isso. Pra no final a besta tem que falar pra ela que sabe que ela é sofrida e os sofridos têm que ser valorizados, porque ela conhece a dor, e se ela conhece a dor, então ela merece viver e aí ir embora. Só que, tipo assim, ela já parecia meio away, né? Tipo assim, desde o início do filme. As outras meninas estão tentando fugir, não sei o que, e ela E tá. ela tá tipo, ah, Não, vou fazer nada. Tipo assim. putinha. É, não, ela tá assim, tipo, ela já conhece como é ser presa, ela já conhece como é ser abusada, então ela sabe que não adianta eu reagir com o cara mal do que eu, não adianta eu. O comportamento dela já diz que ela sofre abuso. Não precisava ter tanta exposição em torno disso. E no final, ela fica livre, e aí seu tio chegou, e aí você pensa assim, ela fica com a polícia olhando pra cara da polícia um tempão, você acha assim, ela vai falar alguma coisa pro policial? Nada. E aí você acha o quê? Esse filme foi pra quê, gente? Porque a garota ela continua sendo abusada, o cara fugiu É, mas em inglês e. a gente descobre que ela dá uma super volta por cima e o tio foi preso. Não, mas peraí, calma. Aí a gente não descobre isso em inglês. Isso acontece em inglês, é pior. Que aí o que acontece? Fragmentado, a gente tem que explicar que no final aparece lá uma cena pós-crédito maravilhosa, de uma fofoqueira falando. Ih, menino, parece até aquele cara que foi preso, né, da outra vez. 19 anos atrás eu lembro dessa história avulsa. Aí o cara fala, qual era o nome dele? Aí o David Dunn aparece e fala, ah, o nome dele era Glass. Não tem nada a Ai. ver com a história do Glass, inclusive, né? Pra estarem comentando o que parece, mas. Né? Tipo, é porque era um assassino serial, o outro era um É. maluco que explodia coisa, mas Olha, aí ele fala lembrei aqui. Glass. Aí você olha pro Bruce Willis, o Bruce Willis tá com a cara do duro de matar, sabe? É tipo assim, eu vou caçar esse filho da puta e ele vai se fuder na minha mão. Essa é a Não, cara do Bruce sim. Willis. Não, pra mim, essa parte do Sendo que Bruce Willis assim, tava tipo perfeito. assim. É, final Ok. de Um Lugar Silencioso, sabe? Emily Blunt, tipo, vou matar todo mundo. É, tudo bem, mas Emily Blunt foi do cu, né, Nen? Desculpa. Foi Não, por no mesmo. mas o Bruce Willis Bruce tem Willis também espírito foi. ativo. Não, mas o do Bruce Willis, ele já tá. Quando acontece o fragmentado, ele já tá 15 anos caçando bandido. Não, Então tudo você bem, entende. mas A Então, virada mas é o da que eu tô minha vida foi falando. passada pra outra. Então, Não, tipo. eu só tô comparando a expressão justamente porque, assim, o Bruce Willis, quando chega em inglês, ele não tá nesse tom. Não, ele não tá nessa pegada. Tipo, você vê ele no final do. Inclusive, eu aposto que se não tivesse a cena no final de Fragmentado, todo mundo tinha descido pau nesse filme. Todo Sim. mundo. Nego só acha esse filme bom por causa dessa cena pós-crédito. Que se não tivesse o Bruce Willis ali, eu queria ver alguém elogiar esse filme. Esse filme é ruim, não tem nada demais esse filme. Entendeu? Aí, beleza. Ele botou o Bruce Willis lá porque ele tem que ser expositivo. Porque o cara já tinha ido no trem, deixado o Flo no trem, então a gente sabia que tinha uma ligação com o trem. Não precisava ter isso para ter ligação com o universo, o corpo fechado. Tá? Aí, beleza. Bruce Willis tá com aquela cara assim. Tá fudido, vou pegar ele. Aí, se passam 3 meses. A cara do Bruce Willis envelhece em 3 meses, 6 anos. É, Porque tadinho, gente. tá o Papai Noelzinho, sarado. Tipo, e tem 3 meses que se passou de fragmentado pra esse filme. Isso é um erro muito grande, gente. Era pra, tipo, ter passado uns 2 anos pra poder dar um tempo. Tipo assim, aí justifica. Caraca, Taylor Joy tá trabalhando 3 meses depois no zoológico do homem onde ela tava presa na jaula. Caralho, isso Gente, foi ridículo, cara. Foi ridículo ela estar caralho, nesse zoológico. o que que envolve a personagem da Taylor Joy que não é ridículo, Léo? Caralho, tipo assim, eles mataram a psiquiatra no filme passado e depois falaram assim: puta que pariu, a gente vai inventar uma história de sidekick que não tem Precisa de um ninguém. elo. Do Kevin. Aí Ah, vamos. Ah, Taylor Joy. mas eu acho que eles planejavam que fosse ela desde sempre. Assim, não planejavam desde sempre, mas tipo assim, acho que já deixaram ela viva pensando nisso. Não, eu achei que tinham planejado deixar ela viva porque o trauma com o Kevin ia fazer ela virar alguém superpoderoso também, você entendeu? Sim, inclusive eu tava esperando que ela chegasse nesse filme, múltiplas Voando? personalidades também, monstra, monstrão e tal. Ou então voando, sei lá, com algum poder maluco. Porque assim, porque fala que é o trauma, né? O cara, o Elijah tinha falado que, né, que lá atrás todo vilão precisa de um herói. A gente presumiu que ela era a heroína do Fragmentado, que era o vilão. Mas já rasga, rasga, joga no lixo, corpo fechado. Não existe, então, um herói para cada vilão. Né? E aí a Taylor Joy volta normal, não normal, né? Porque ela usa a roupa dos anos 70 hoje em dia. É um pouco esquisitinha. Ela usa a calça balonê e camisa floral. Ela usa uma roupa que, se ela viajasse no tempo, caísse na década de 70, ninguém ia achar estranho. Não tem nada a ver com a atualidade a roupa dela. E aí ela tá na escola ainda, de boa. Né? E aí um dia a pessoa fala: ó, prenderam o fulano. Espero que você fique muito feliz. E nessa hora que falam isso, a diretora, sei lá quem é, fala assim: seu pai, a sua o seu tio, a sua tia mandaram avisar. Quer dizer, ela só denunciou o cara 2 minutos de ir lá falar com o Kevin. É verdade. Cara, isso não tem sentido nenhum, cara. Tipo, passou o trauma todo e depois que acharam o cara, opa, deixa eu fazer um negócio aqui. Na boa, ela continuou sendo abusada durante mais 3 meses. Aí, ih, caralho, Kevin está preso. Acho que eu vou lá visitar ele. Então, tem que dar cabo do meu pai, do meu tio, porque senão vai pegar mal para mim. É isso? Eu não entendi. Porque olha só, se ela tava de boas, por que que ela tinha que mandar prender o tio agora? Né? Então, quer dizer, o personagem da Taylor Joy, sério, ela podia estar até planejada, mas não era para ser o que estava acontecendo ali. É. Não, Alguma coisa mas nada aconteceu no que acontece roteiro. ali podia ser o que queriam, né, gente? Porque eu tava falando pra Henrique assim, falei, caralho, beleza, esse homem pode não ter tido essa ideia, mas assim, ele teve a chance de fazer um filme com, vamos, né, convenhamos, três atores muito bons, Sarinha Paulson, que é muito boa, Não, Taylorzinha, sim, ok. muito bons. Porque assim, se você espremer, porque assim, eu vi a bruxa, eu acho a bruxa overratezinho, eu acho. Mas assim, a Taylor Joy, ela tá muito bem na bruxa. Você viu a bruxa? Não. Então, cara, vê, é bom. Não é aquela, não é cagação de sangue, porque hoje em dia tudo é assim, ah, meu Deus, filme do ano, não sei o quê. Mas assim, é bom, é tenso. É bem tenso. E assim, e ela consegue passar a inocência que ela precisa, a ambiguidade e a intensidade, sabe? Ela tem umas nuances muito legais no filme. E o menininho também que faz com o irmão dela também é ótimo e tal. Mas assim, cara, eu não. essa menina só se meteu em fria. É Novos Mutantes e essa merda aí do Shalamayan. Caraca! Novos Mutantes Tipo. tá aí, né? Novos Vingadores. É? Mas o meu ponto que eu ia dizer é que você falou assim, ah, duvido que ela era pra ser isso, mas eu acho que todo mundo é desperdiçado no nível, o filme em si, a ideia, o conceito. Porque assim, você podia me dar, Erika, tipo assim, fiz fragmentado que é ruim, mas você me dá esses personagens, eu fazia em 2 dias melhor, assim, sabe? Qualquer pessoa, porque é um filme que era pra ser de ação, não tem ação nenhuma, que tem uns personagens que eram, sabe, minimamente interessantes e se comporta como um monte de criança idiota, todos. Não sei, sério, qual foi a intenção desse cara. Não, assim, ok, sabe? Aí a gente chega para ver o filme, tem esse monte de erro que começa do início ao fim. Por exemplo, o filme começa, tá dando no rádio que vai, quando o David Dunn volta do, que tem os caras que tá batendo nas pessoas na rua avulsamente, e ele sai da rota pra terra dos garotos. Aí um cara que tá há 18 anos fazendo isso, vai na casa do cara. Meio quase que se compromete lá com a luz, o cara vê ele lá dentro da casa dele, vai desligar a bica, ligar a bica para poder ficar em impressão digital, não entendi nada que ele foi fazer, veio de pegar só os caras do lado de fora, e aí depois ele volta, quando ele tá voltando, tá dando, ó, Nakatomi Plaza vai estrear, o grande edifício maravilhoso, não sei o quê. Aí você pensa assim, essa informação não é à toa. Toda hora ele reforça essa história do Nakatomi Plaza, toda hora, toda hora, toda hora. No final, nada tem a ver com a porra desse Nakatomi Plaza. Não, que era só um Nada. embuste. Não, mas não era o embuste. Por que que era o embuste? Porque pra gente. Porque Sim. assim, a porra do vidro é um filme que você não entende pra quem é feito. Porque assim, tem essa história do Nakatomi Plaza que é pra enganar a gente. Sendo que, tipo assim, pra mim, não faz diferença nenhuma se fosse no Nakatomi Plaza ou se fosse na rua da Tia Chinchila. Foda-se. Entendeu? É, E não, assim, a aí diferença depois que tem. faz é que, tipo, em teoria a gente tem que ser levado a acreditar que aquele plano do Samuel Jackson é o que ele tem mesmo, assim como a Sarian Paulson acredita, para no final ser assim, nossa, uau, ele enganou todo mundo. Nossa, ele fez um plano pior. Exato. Porque assim, cara, esse filme é o cúmulo do plot twist em cima de plot twist ruim. É um plot twist ruim em cima do plot twist ruim e do plot twist péssimo. Tá. Aí teve, já tem essa Taylor Joy, que ela vai ser a side, porque, segundo o Shyamalan, esse filme é uma história sobre, né? Não é o fim, né? É o começo de uma história dos sidekicks, né? E que é uma véia, um garoto de 35 anos e Taylor Joy, né? E aí o que acontece? É, Taylor Joy tá aí nessa história pra ela ser o elo de ligação de com Kevin, ser a sidekick de Kevin. Por quê? Não sei. Porque ela trabalha no zoológico onde ela ficou presa e ninguém acha bizarro. Não sei. As amigas dela foram mortas lá, foram comidas vivas, mas eu vou trabalhar lá. E aí tem o filho do David Dunn, que é ok, a gente entende, ele é o Batman, e ele é tipo oráculo, fica Ah, mandando ele é as tipo mensagens a Chloe, pra ele. né? Fica ali, ei, Não, não. vale. A Chloe foi baseada no oráculo, né? Eu Do sei, Batman. é assim. Não, eu sei, eu só tô falando assim que É, o não, pessoal porque tem a Chloe de 24 horas também que faz isso. que também foi baseado no oráculo. Então, Sim. Sim, aí a gente sabe por que o filho de Bruce tá lá e tem a beleza. Bea. Que tá com ele desde o início, que ela é sidekick do Elijah desde o início, ela sabia que ele tava explodindo as coisas tudo lá, porque eu duvido que ela não sabia, porque, né? E ele tava com ela lá esse tempo todo. Ela sempre foi sidekick dele e andou do lado dele apoiando tudo que ele fazia. Beleza. É, inclusive a Vé, que só é, que é, sei lá, 6 anos mais nova que o Samuel Jackson. E aí botaram uma máscara de palhaço na Vé, na mulher que é mais nova, pra poder ela parecer mais velha nesse filme. Ficou horrível. Pelo amor de Deus, Shalamar, respeito. E aí tem esse povo aí que são sidekicks, né? Aí o que acontece? A gente pensa o quê? Pela ameaça que o Bruce Willis faz no final do Fragmentado, a gente pensa que ele vai atrás do Kevin, vai ser essa história. E o Mr. Glass vai se meter no meio disso aí, vai fugir da cadeia, né? Porque ele foi preso em Fragmentado. Não, ele foi preso em Corpo corpo fechado. fechado. Então ele vai inventar um jeito de. Ele vai descobrir que tem outro super-herói, ele vai inventar um jeito de fugir pra fazer alguma coisa, né? Ok, filme começa. As cheerleaders de Glee estão raptadas. E aí o Bruce Willis tá andando na rua roçando em um monte de gente para ver se descobre algo estranho com o poder dele. Sem querer, ele roça no, na criança Isso. demônio. criança passa cantando rap e tal, aí sorry bro, sai super sutil também, chutando porta, chutando parede, não sei o quê. Eu falei pro Henrique, mesmo se eu não fosse o Bruce Willis, eu ia atrás dessa pessoa, porque, né, socorro. Não precisa ser um mentalista, né? Exato. E aí Bruce desobedece, filhinho oráculo que tá lá, não, e vai atrás, né? Filho. Ele obedece o filho. Porque ele, porque não faz sentido, inclusive, essa. Nada faz sentido. Porque esse menino, ele tá indo pra um beco cheio de mendigo virar a besta. Por que? Não sei. Sim, fica lá dando um showzinho na frente da besta e tal. Isso. Aí, enquanto isso, o Bruce Willis vai pra onde é o refúgio dele, que realmente fica pra trás. Da onde que o filho dele manda. Uhum. É, porque ele quer ir atrás do garoto, o filho fala, pro pra trás. Aí ele vai. Aí ele chega lá e encontra as garotas, eu não entendo. Um cara que dobra barra de ferro não consegue puxar uns canos de uma mesa de parafuso. Tem que pegar um pedaço de ferro para poder... O poder deles é muito assim, qualquer coisa. Uma hora o cara tá com poder foda, outra hora o cara tá com poder de merda. Tipo, eu não consigo entender a dosagem de poder. Consegue entender? Eu adoro que tipo, ele chega lá... E aí as meninas estão lá amarradas, aí tipo, você não vê muito bem que é ele, só vem chegando, né, encapuzado e tal. E aí ele começa a soltar elas e tal, aí mostra que é ele. Aí eu pensei assim, ele não podia só ter falado assim, eu sou vagabundinha, não grita não, que eu vou aqui soltar vocês. Ele chega todo, pá, tipo, tirando tudo pra depois dizer, corre. Ele não fala. Ai, gente, só pra fazer o suspense, tudo pro público esse filme, né? Esse filme é feito pra enganar o público e fazer o suspense pro público. Aí ele vai, solta as garotas e fala assim, o cara começa a voltar, aí fala pra elas correrem. Você pensa o quê? Elas vão correr pra trás? Não, elas correm pra frente! Não, tem uma hora, viado. Porque, tipo assim, tem uma hora, uma cena ridícula que tá a besta jogando mesa pro Bruce Willis e Bruce Willis devolvendo a mesa pra besta, né? Sim, aí tipo, a besta joga... Sim, era exatamente o que eu ia falar, fala. Não, aí a menina cheerleader, tipo, umas cheerleaders estão lá correndo em direção da besta, aí uma para e fala assim, nossa, a besta tá com uma mesa olhando pra mim, tem uma mesa vindo na minha direção, e aí ela fica parada com cara de cu. Mas o que você achou que ia acontecer? Você não achou que a mão do Bruce Willis ia aparecer e ia parar a mesa? Viada, não sei. Porque era muito telegrafado. É muito telegrafado que é porque ele vai jogar a mesa ali. Tipo, é uma cena assim: ele olha pra ela, ela olha pra ele, ele taca a mesa. Eu falei, porra, é pra quê? Pra poder, a gente não tá vendo o que o Bruce Willis tá fazendo, o Bruce Willis vai aparecer com a mão ali, vai segurar. Não, ele foda-se, sua filha da puta. Toma uma mesada mesmo. Eu não consegui entender por que essa mina ficou parada ali. Pra tomar mesada na cara e ser arrastada. E aí mas tava muito fácil dela fugir, o cara tá. Tava parado, 15 anos olhando pra ela, mirando a mesa. Mas a única lógica que teria era essa, entendeu? Tipo assim, foi close no cara, close nela, a mesa é atirada, você pensa, vai pegar nela, o Bruce Willis segura. Sabe? Close tipo Homem-Aranha segurando o carro que tá vindo na direção do Homem de Ferro. Uhum. Tipo, você não espera que ele vai segurar o carro, porque você não espera que o Homem-Aranha vai aparecer do nada. Aí ele aparece, oi, o que foi? O que tá acontecendo? Não, não é. É só assim, foi aleatório. Tá com a mesa nessa vagabunda, arrasta ela aí. Aí a amiga volta, se arrastando. Não, melhor, as cheerleaders que estavam super desesperadas, super não sei o quê, chegam numa agilidade, segura a menina, assim, fazem os primeiros socorros, aí, uai, não tava tudo louco, né? Caraca, okay, na boa. É isso porque ele só pega garotas do mal, né? Sim. Meninasmar.com, ela impede cuidado, né? Menina Mar, tu, tu, tu, tu. Como é que é? Emma Roberts, Ellen Page, cuidado. Mãe Leia, tudo vão rodar. Aí, menine, elas voltam e arrastam a amiga, tipo, se fosse eu, foda-se, eu saí correndo, se morrer, morreu. Cara, que herói é esse que não liga pras vítimas do bagulho, sabe qual é? Aí, ficam os dois naquela putaria, aí começa a Kevin com aquela encoxação, né? Que o golpe dele é o tipo o golpe do Zangief, só que sem graça, porque ele não faz um pilão pra trás e joga o cara, né? Ele só fica apertando e arrochando a pessoa até a pessoa quebrar. Só que o outro é inquebrável, aí o Bruce ele só fica com a cara de, ai, que saco, me solta. E aí vai arrastando ele, quer dizer, no início do filme já fica estipulado que o Bruce Willis é mais forte que a besta. Uhum. Porque a besta tá apertando ele tá andando arrastando a besta. Tá? E no final do filme isso vai ser reforçado de novo que o Bruce Willis é mais forte que a besta. Só que depois a gente vai conversar sobre isso, que isso vai ser rasgado lá depois, lá na frente. Tá. E aí a besta dá um abraço, né? Faz a e o Bruce Willis se joga pela janela pra se livrar. Agora me diz, por que ele precisa se jogar pela janela? Por que ele precisava fazer qualquer coisa, né? Que? Aí ele se joga pela janela quando ele cai lá fora. Tana, Sarah Paulson, cheguei, tô preparada pra atacar. Já tinha holofote pra dar, pra poder ficar piscando na besta. Já tinha todo um circo armado. E Sarah, não, e aí vem Sarah Paulson, a psiquiatra que não acredita. Não acredita. Porque, gente, eu vou, vamos falar do filme como se fosse pra gente, tá? Não como se fosse pro pessoal. Quando for pra, assim, uma coisa para enganar o povo dentro do filme, a gente fala. Mas nesse caso era para enganar a gente. A pessoa não crê em pessoas com superpoderes. Sim, ela quer, tipo assim, estou tratando essas pessoas que são delusional para elas Isso. entenderem que elas criaram tudo isso na cabeça delas. Isso. Não tem terra plana. Aí. Só que ela chega já e já há uma barreira de proteção de flash de luz para cima de Kevin. Então, né? E da onde que ela tirou essa informação que piscar uma luz fazia Kevin mudar de personalidade? Do cu? E de onde que ela tirou que, tipo, se Kevin realmente estava inventando tudo aquilo, ele não Por que que podia ela precisa fazer simplesmente. isso? Exato, ele não podia simplesmente ignorar essa questão da luz, já que era tudo da cabeça dele? Mas ela não acredita. Não, e a E água a. também que ela põe na jaula lá de Bruce, né? Não, calma. Aí ela vira pra Bruce e fala assim: ó, Bruce, eu não acredito em seus poderes, mas se você reagir muito, a gente vai se ferir. Quê? Sim, amor. Ué, caralho, peraí. Ele não tem força nenhuma. Só quem vai se ferir é Né? Já que ele tá inventando. ele. Aí Bruce passivamente aceita se entregar. Por quê? Não sei, because of reasons. Não, o que E eu. aí. Sério, eu queria te perguntar se você entendeu essa parte. A Sarah Paulson tem algum aval, tipo, da polícia, do que quer que seja, porque todo mundo sabe que eles estão presos ali. O filho do Bruce Willis vai lá, inventa uma historinha pra ela. Ah, não foi meu pai, não, que fez isso e tal, você tá equivocada. Todo mundo vai lá visitar eles, tipo assim, em nenhum momento ninguém fala, olha só. Eu não tô a fim que meu pai passe por essa. Tipo, por mais que ela diga, vocês são vigilantes, estão na. Tipo assim, ninguém diz assim, queria outra linha de tratamento. Não queria que Léo, ficasse essa louca. eu não queria adiantar nada, não. Mas já adiantando, eles matam Bruce Willis na frente do filho e deixam o filho embora para casa. Né, pensando por esse lado. Então, ok. É um grupo mega secreto que não tá muito preocupado com a Dez aparência, né? mil. Como é que tá aí há 10 mil anos, né? Difícil acreditar. Porque não é O dez, né? Não é tipo tentáculo. assim, estamos aí há 200 anos fazendo. Não. Tem que ser há 10 mil anos. Na época dos homens de Neandertal, nós já éramos uma organização que se tatuava nas cavernas e defendia. Apocalipse, né? Olha, puta que pariu. Quando ela falou 10 mil anos, eu falei assim, gente, eu não precisei de calendário para me situar, né? Porque, Tá, caralho, como é mas que há 10 mil anos atrás a gente conseguiu organizar uma organização evil? Mas não, e uma beleza, tá? organização mega evil que ninguém contesta. Tipo, todo mundo tá tipo terraplanista. Tipo, terra. Os que mentem que a terra não é plana, né? Então aí é um tempão É isso, super é a gente que coeso. não vê. Não, aí tá, beleza. Aí ela vai e leva todo mundo para esse lugar, para esse asilo Arkham. Só que assim, eu achei que quando eu vi de novo Glass, eu ia poder falar mal com propriedade. Porque na Garota. primeira vez que eu vi, eu achei que era deles a instituição, Deles quem? da organização Mega Evil, porque o vidro já estava lá Sim, ele já há tava. muito tempo. Tanto que tava dopada, não sei quantos anos, bababá, todo fudido, todo quebrado. Aí eu falei, esse lugar já é deles, e eles vão guardando essas pessoas lá. Ou então, tipo assim, é deles e eles colocaram Glass lá e estavam esperando outros para poder fazer essa pesquisa maravilhosa, que deram uma super chance para ela, mas ela tinha 3 dias. Sim. Tipo, caralho, não tem lógica. Se você quer dar uma chance, você dá a mínima semana. Né? Não entendi, porque inclusive, se são 3 dias, o prazo do vidro já tinha acabado, tinha o quê? 16 anos? Ela não acredita que ele é coisa e até agora ele não foi convencido de que ele não tem poder nenhum. Mata ele! Por que que estão mantendo esse homem aí? Sabe? Aí, beleza. Aí ela leva lá os caras, no quarto do Kevin tem a luz que pisca, e no quarto do Bruce Willis tem uns jatos de água. Porra, na boa, meu irmão, Bruce Willis não tomou banho na vida? Porque, olha só, Né? uma coisa ter medo. De Ser afogado. isso e é uma coisa bizarra porque qualquer pessoa no mundo tem medo de morrer afogado. Isso não é uma fraqueza dele, é uma fraqueza de qualquer ser humano. Não, não tem sentido. Não, é tipo aí... Cascão, né? Tipo assim, se ele levar uma aguada, ele cai morto. Não, porque a explicação que ela dá, porque no início aparece ela explicando o motivo das defesas, só que o do Kevin ela não fala. E ela explica as defesas para os dois, e ela fala, porque eu vi um vídeo seu em que um hidrante explodiu do seu lado e você quase se afogou. Então, mas... Caralho! O cara se afoga num copo d'água? Tipo, como é que ele tinha vivido sem... Ó, até ele descobriu o poder, porque ele sempre teve poder. Porque quando tem um acidente lá atrás, que ele fala que fraturou o joelho para não jogar mais futebol, ele já não tinha se machucado. E ele nunca ficou doente, nunca sofreu nada. Quer dizer, ele já tinha poder. Então, se ele tinha poder, ele já tinha fraqueza. Ele tomava banho, bebia água, tava normal. Não, viado, eu tô pensando como. O Bruce Willis tá aqui andando na rua, choveu, ele se joga no chão desesperado. Caralho, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Se joga um copo d'água nele, ele morre. Ou então ele fica assim, derretendo. Fraco, né? Caralho, não tem sentido, não tem sentido nenhum, não tem sentido. E outra coisa, a partir do momento que ela faz aquela terapia grupal lá, que diz de onde que surgiu o poder, não sei o que, não sei o que lá, ali o Bruce Willis era pra ter se tocado, que na verdade é uma parada psicológica. Uhum. Essa parada da água. Porque mostra que ele tem medo da água porque os garotos tentaram afogar ele. Uhum. Então, tipo, se ninguém tentar me afogar, não tem problema a água. Eu posso sair daqui e mergulhar no mar. Não vai dar nada, sacou? É? A impressão que eu tenho do personagem dele é que ele tava ali, tipo, ah, vou ficando. Tô de boa aqui. Tipo, ele não queria realmente sair. E assim, e não tem sentido, porque olha só, beleza. Cara, a mulher dele morreu, o filho dele tá sozinho. Beleza, que é um cara de 30 e poucos anos. Mas o cara tá preocupado, porra. E outra coisa, ele era um vigilante que trabalhava todo dia no trabalho e ia fazer umas justiças por aí. Ele não tá preocupado com o mando da vizinhança, se tá acontecendo alguma coisa que ele não tá podendo evitar porque ele tá preso. Tipo, ele tá lá de boa. Ah, tá. Não reclama, ele não fala se quer os meus direitos. É. Favor, ele... Vou ter que ficar aqui. I know my rights, ele não fala, sabe? Olha. Não, aí o outro lá é só piscar a luz. Aí eu vi um lugar aí, que eu não lembro onde foi, que a pessoa falou assim, ai, é porque é muito, muito capcioso isso. Porque fala assim, ah, é a vez, sua vez de ir pra luz. Quando a pessoa, quando emerge, né? Essa pessoa, uma personalidade. Cara, beleza, maneiro. Mas olha só, onde que a Sarah Paulson ouviu isso? Pra ela achar ela tá que... Ela tá aí há 10 mil anos lidando com isso, cara. Ela roubou, vamos dizer, ela roubou as anotações da véia. Mas na verdade, a gente percebe que ela só tem o que tinha na casa dele, porque mostra que ela tem o papel que a mulher escreveu, Kevin Arnold. Só que ela não usa isso, porque ela não usa uma gravação, Kevin Arnold, Kevin Arnold, Kevin Arnold. Sabe? Não faria mais sentido do que aquela luz, porque aquela luz não tem nada a ver. E outra coisa, era só ele fechar o olho. Sim, isso eu falei, gente, por que esse homem não dá, né, uma fechadinha aí, tipo, não tô entendendo. Era simples, a besta nesse filme não é monga, a besta aparentemente tem algum nível de consciência. Então, e os outros também, e já não, né? Era outro. Não, mas eu tô falando dele, no caso dele, da cela dele, ele tá sozinho, tá? Uhum. Inclusive as outras personalidades podiam ter dado essa dica, quando você virar besta, uma hora vai piscar essa luz e você vai virar a besta, quando você virar você fecha o olho e corre pra cima das lâmpadas e destrói elas todas. Caralho, ninguém, Patrícia, cadê você? Cadê os papos, né, dentro da cabeça dele? Aí nessa hora Jade só tenta seduzir o homem se esfregando no chão, que nem uma cobra. Ai, credo, essa cena, socorro. Nossa, e aquele homem nojento e McAvoy se esfregando ridículo. Ai, nossa. Aí falando assim, você ficou de pau duro comigo, não sei quem. Cara, boa. Eu acho que nem. Caraca, nem. Ai, cara, ele tava muito nojento. O McAvoy e o cara, os dois. Era muito ridículo, muito, muito, muito vergonha alheia. E aí tem essa cena de sedução, porque ela tenta dar insulina pro homem pra poder usar o homem pra poder se proteger com o corpo do homem da luz. Gente, isso faz muito menos sentido que fechar o olho. Pois é. Porque, caralho, a luz continua piscando. Você não tá vendo do lado, na lateral, que a luz tá piscando? Sabe, é muito... Por que que não era besta e ela tacou o cara nas lâmpadas? Não, gente, podia ter feito tanta coisa. Assim, primeiro eu queria falar com você, Érica, sobre uma questão que realmente me impressionou nesse filme, que é a segurança desse lugar. Mega, porra, feita por mega quatro pessoas e duas sempre estão de folga. Exato, porque, tipo assim, tem um homem que fica, tipo, na porta do centro, onde os guardas vão render o turno do outro, né? Que é esse que é seduzido por McAvoy e o outro que também roda numa facilidade incrível. Aí esses homens ficam Não, se revezando, os aí dois tem lá. principais que tortura o vidro e esse aí que é seduzido. Os outros dois a Isso. gente nem consegue ver direito. Aí tem essas 277 mil câmeras lá que, Que tipo ninguém vigia. assim, ninguém vigia e as pessoas, tipo assim, ninguém tem um feed ao vivo dessas câmeras. Sarah Paulson chega lá, ah, eu vi nas fitas de 3 dias atrás que você fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Tipo, o quê? Não faz sentido. E aí, tipo assim, porque eu não sei se tem uma ala que estão os três ali e é uma instituição maior, porque tem hora que só tem realmente esse É uma guarda. instituição maior, e isso é que é o mais bizarro, porque assim, é uma parada mega secreta dessa instituição de 10 mil anos, só que eles estão dentro de uma sala, de uma ala, de uma parada, uma instituição que está cheia de gente. Pois é, porque tipo, a hora que já adiantando um Cadê os pouquinho, mas a seguranças gente dele? volta, tem uma hora que sai a besta e o Glass, e tá um monte de enfermeira passando assim, hi, hi, hi, ha, ha, ha, tipo, ó, que povo esquisito, não sei o quê. E aí, tipo, ninguém tem uma arma, uma hora chega um povo com uns vidros, umas tropas de choque, não sei o quê, que, sabe, ninguém dá um tiro nesse povo, é toda hora, tipo, 200 caras indo em cima da pessoa na mão. Aí fica assim, gente, Não, a pergunta que sério? fica, Léo, é por que que não tem um guarda na porta de cada quarto? Por Então. que que quando a empresa Mega Evil tomou aquela ala, não mandou embora os enfermeiros velhos e colocou enfermeiros deles e botou e pessoas de câmera que tomasse deles? Eu não entendi. Eles tomaram a empresa, ficaram fazendo uma parada mega secreta lá, é porque era mega secreta, porque assim, aquelas pessoas no final, se não desse certo, iam ter que ser mortas. As pessoas que estavam ali trabalhando na ala, tipo, você tem que dar uma explicação, né? E aí, tá lá, mas com o pessoal dali da área mesmo, não precisa contratar ninguém, não, nem. Deixa esse Pois povo aí mesmo. é. E aí, tipo, Sarinha chega lá. Ai, tô vendo umas fitas aqui, tô meio preocupada. Só que, tipo, por que que ela não tem isso no celular dela, vendo essas câmeras, tipo, o projeto da vida Gente, a gente dela? consegue fazer isso, a gente consegue. Se a gente botar na nossa casa câmera, a gente consegue do nosso Pois celular. é, viado. Se você quiser visitar o Chandler, você olha de onde você estiver. Não, e aí ela vai falar assim: botei 100 câmeras, tá, seu vidro? Porque eu sei que você é É perigoso. espertão e tal. Sendo que você, pra mim, pra ela, porque a gente sabe que não, mas pra ela, ele está dopado. E Olha. aí vem outra parte maravilhosa que não faz nenhum sentido, que é: vamos levar os três pro mesmo lugar, pra Sala Rosa, pra mostrar que o rosa é o poder de Sarah Paulson, né? Querendo anular a cor deles, né? Vamos levar todo mundo para lá para a gente ter esse bate-papo, essa coisa, né? Em conjunto com um cara que está aparentemente dopado que nem um elefante, um cara que não está fazendo questão nenhuma de fugir, porque ele está preso por uma algema no chão e o Bruce Willis não foge, e uma McAvoy que, tipo, olha, aqui atrás de mim tem lâmpada, hein? Eu fico pensando. Se o McAvoy se escondesse dentro daquele closet americano que tem aquela luzinha, Nossa dava na mesma, Senhora. né? Você ia, trancava ele no closet, puxava a cordinha e ele virava outra pessoa. Macavai num cinema foi como? Quando começa a sessão, ele vira uma pessoa. Quando Isso. acaba a sessão, ele. Ué, o que eu tô fazendo aqui? Que filme foi esse? Não lembro, porque a outra pessoa que viu. Dá tempo Ai, pra. gente, Às sério. vezes. Que agora, McAvoy ainda tem essa palhaçada aqui, fala assim, ó, que onde é que eu tô? O que que tá acontecendo? Eu não lembro. O quê? Porque antes não era assim, né? Tipo, se você fizesse um negócio, os outros meio que dava para intuir mais ou menos o que aconteceu. Eu entendi assim, que tipo, tinha uns segredos entre alguns deles, mas assim, esse pessoal do segredo deles e o Kevin sempre sabiam o que estava acontecendo, porque o Kevin é o principal, ele sabe tudo. Ele só não quer aparecer. É, ele só, tipo, tá cansado, né, de estar na Tá luz. sempre exausta. E Isso. aí, só que ele sabe. Só que no final do filme ele não sabe o que tá acontecendo. É porque agora os segredos são muito mais bem guardados que. Caraca! Aí, beleza. Vamos lá. Aí tem essa entrevista maravilhosa, né? Aí fala assim: Bruce, parada é assim, ó. Bruce com a cara de entediado. Nossa, Bruce tava. Assim, eu não posso culpá-lo, porque se eu fosse um ator que fez tudo que ele fez, tivesse que fazer esse papel bosta, eu também estaria do mesmo jeito. Mas ele tava com um entusiasmo, assim, negativo. Mas posso dizer, eu acho que o pessoal criticou muito o Bruce Willis e o personagem dele ficou bem escanteado. E ele era o principal, né? Porque, porra, você só vibrou no final. Vibrou, eu não vibrei, foda-se, no final de Fragmentado, porque apareceu o cara, o David Dunn. Aí quando chega no filme, que é chamado Glass, o David Dunn não é porra nenhuma, que era o principal mocinha, e o Glass, que é o nome que dá ao filme, não faz nada, metade do filme. É, não, vamos ser sinceros, esse filme é outro Fragmentado que tem uma participação ali especial bem pequena do Samuel e tem uma figuração do Bruce Willis. Sabe, tipo escroto. Quer dizer, o McAvoy virou o astro dessa porra e os outros dois que se deram o trabalho de voltar. Tipo, é Pois porque o Samuel Jackson, ele trabalha com qualquer coisa, né? é. Então, tipo, ele é de boa. Agora, se eu fosse o Bruce Willis, eu também ia estar puta, porque vamos ser sinceros, ó, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy, o Bruce Willis, eles leram o roteiro e falaram assim: quer saber? Foda-se. Vou Já fazer qualquer coisa. vou ter que fazer porque assinei contrato, vou ter que pagar multa, mas se é pra fazer isso aqui, né? Tipo, qualquer jeito serve. É porque, assim, na boa, caralho, muito ruim. E por mais que o Glass seja escanteado, no final, tipo, ele foi o mastermind de tudo. Do plano merda, de um plano merda. Mas ele foi o mastermind. Então, pro Samuel Jackson, ok. Mas o Bruce Willis, caraca, é muito, muito ridículo. Olha, Bruce, então, você, por que que você acha que tem poder? É, ele, não, eu tenho poder. Ah, não, você não tem, não, porque pessoas levantam o peso que você levanta. Muitas pessoas no mundo, tipo assim. E outra coisa, esse negócio da você prever os crimes aí, como é que funciona? Ah, então, eu tenho visão, encosto nas pessoas, não sei o quê, e aí aparece pra minha imagem. Não, não é isso. É assim. Rolou uma homenagem à PLL aí, você percebeu, né? Que ela Porra! fala Né? assim: é, eles fazem isso quando estão em profundo estado de euforia, de mania, não sei o quê. É, eles Monomania, fazem né? isso, eles acreditam, né? E aí acabam fazendo. É, monomania, quando falou acredita, eu pensei que ia aparecer Bonnie de enfermeira, numa participação especial também, de TVD, né? Mas aí ele fala, então, é o seguinte, na verdade, você é só uma pessoa que é o Sherlock Holmes. Você vai, esbarra na mão da pessoa, você nem olhou a pessoa, você esbarrou na mão da pessoa e você já intui que... Aí mostra a cena do garoto. Ah, porque ele estava com a calça suja de barro. Gente, ele colocou essa calça no chão. Ele ajoelhou no chão lá quando ele virou a besta. Não, não quer dizer que a calça dele que tava mega suja de barro igual tava ali quando mostrou para ele. Quando ele vai virar a besta, ele tira a blusa e ele meio que ajoelha no chão e depois ele volta a besta, ele fica com a calça toda suja. E é de outro lugar, é lá daquele buraco onde tinha os mendigos, não tem nada a ver, entendeu? Aí o Bruce ele fica lembrando. Aí você pode ter achado estranho o comportamento do cara, porque o cara agia como se tivesse 9 anos. E aí, gente, você acha mesmo que o Bruce Willis é mó chucro? Quem dá essa informação pra ele é o filho. Você acha que o Bruce Willis é esse discernimento de desconfiada do cara mobral que tava lá pulando, dando voadora no negócio? Ele tem intuição, porque encostou no cara, viu as garotas sequestradas e aí falou pro filho. Tanto que ele não sabe onde o cara tá. O filho que fala, ó, é um lugar que tem barro vermelho, é pro lado de lá, não sei o quê. E aí ele bota isso em dúvida, tão fácil, Muito fácil. depois de Não, 17 e tipo, anos. ah, tá, beleza. Eu acho que eu devo ter estranhado o comportamento dele de criança. Aí eu cheguei lá e a gente foi jogando a mesa um pro outro e depois na cheerleader, mas qualquer pessoa faz isso, né? Não é? E depois a gente Qual é a linha caiu de de um pensamento? prédio. A gente caiu de um Isso. prédio, mas de boa. Ai, Hã? E aí. olha. Aí vem a pior parte, que para mim ainda não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Chega Patrícia. Ô, Patrícia, você não acha que você estão viajando, não? Porque assim, essa força aí não tem nada a ver, esse super-herói que vocês criaram aí. Porque, ó, na boa, várias pessoas levantam coisa pesada. Ó, você tava vendo fita de alpinismo. Por isso que você escala a parede. Quê? Você escala a parede sem aderência nenhuma porque você viu fitas de alpinismo com as Sim, mãos. isso não quer dizer que Então, você tem poder. não. Isso quer dizer que você aprendeu. Porra, já seria um poder, né? Você viu uma fita e aprendeu a fazer uma porra. Exato. Caraca, queria. Se eu tô aqui com o YouTube, meu filho, já sei o quê? Lex Luthor desse mundo, porque aprender de tudo um pouco, só olhando, né? Aí Patrícia já começa a chorar. Sendo que, olha só, Patrícia e o pedófilo eram as pessoas que acreditavam na besta antes dela aparecer em Fragmentado. Eles criam todo o ritual de sacrifício para a besta porque querem que a besta apareça. A véia fala: a besta não existe, vocês criaram. Eles falam: não. Aí depois, de mais para frente, eles falam: a besta existe, a gente já viu a besta uma vez, sim. Tipo, eu acho que o garoto matou a mãe, mas só que a gente, eu não sei porque isso o Chalamet não fala, né? Só pode, ele pode ter aparecido nessa época, né? Mas ele apareceu uma vez, que isso fala no Fragmentado, eu vi uma vez, não sei o quê. Então, tipo assim, eles já teriam visto uma vez, ou mesmo que eles não tivessem visto, é pior ainda, eles já tinham fé na besta sem nunca ter visto. Agora que eles viram, agora que eles tomaram tiro, agora que eles caíram de prédio, e agora que eles tacaram mesa, Patrícia começa a chorar e fala assim: ai, será? Ai, meu Deus, não temos poderes. Quê? Pessoa persuasiva, Sarinha, né, gente? Não, eu achei que a Sarah Paulson no final ia demonstrar que ela tinha o superpoder do superconvencimento. Que ela é rumores, né? Tipo a menina do Umbrella Academy. Porque, assim, era o único jeito dela em 3 dias mover pessoas que estão há anos vivendo com essa porra, fazer elas mudarem de ideia. E aí ela vai e vira pro Mr. Glass, num plano holandês, porque é chique fazer plano holandês, que é a câmera deitada, e fala assim: olha só, Glass. Vou explicar para você. Cara, ele não tá dopado, que tu tá explicando para ele. Nem isso faz sentido. Nem isso faz sentido. Ela tá explicando para um cara que tá dopado. Sendo que ela já tinha falado antes dessa cena que, ó, eu vou ter que operar sua cabeça aí, porque tem que resolver aí. Então o que que ele tá fazendo ali? Aliás, essa operação da cabeça eu não entendi até agora, porque, tipo assim, ela fala, te vi aí nas câmeras, que ele fez claramente de propósito pra câmera, só faltou dizer assim, me olhem, dá tchauzinho. E aí ela chega e vi isso aqui, ai meu amigo, mas eu não vou mudar que você é, só vou fazer um negocinho aqui, tá? E aí não muda nada, né? Ele continuou com os planos mega evil super de boa. Porque ela não fez a operação. Ela falou que ia fazer, mas não deu tempo. Ah, porque ele ficou trocando os equipamentos lá, eu achei que, sei lá, iam dizer que Ela ele falou em 3 meses. manipulou a operação. Não, ele falou. Ela falou para ele: eu vou fazer. Depois de amanhã eu vou fazer a operação. Aí ele agiliza o bagulho. Tipo assim. Então ele vai atrás dos caras e fala: ó, vamos fugir hoje à noite. Achei que ela tinha feito, que esse filme é tão confuso que, né? Não, o que eu não entendo é que, tipo assim, ele fez. Cara, esse cara é um genial, né? Que assim, ela chegou, ela tinha 3 dias para trabalhar com eles, tá? Vamos dizer que eles deram um dia de lambuja, que o dia que eles chegaram não contou, tá? Então vamos dizer 4 dias. Só que teve um dia que ficou só instalando câmera. Instalar 100 câmeras para poder depois tirar em 3 dias. Rapidinho. Vamos dizer que, na verdade, eles deram mais um tempinho pra ela. Vamos dizer que deram 5 dias. Instalaram as câmeras, ela avisou pro Glass que. Não, ela chegou, aí ela avisa pro Glass que viu, que mandou instalar 100 câmeras, tá? E que vai fazer a Ok. operação em 2 dias. Caralho, como é que o Glass conseguiu planejar tudo tão rápido? Porque assim, ele não tava há 15 anos planejando isso. E outra coisa que eu não consigo entender: por que que o Glass se deixou dopar e se deixou torturar durante 16 fucking years Né, pra e não depois, fugiu? eu tenho uma chance aqui de ganhar vários views pros heróis e despertar vários heróis do mundo. Que é esse o plano dele, né? Cara, mas o plano dele sempre foi esse desde o primeiro filme. Só que era assim, o tempo que ele tá há 17 anos, vamos dizer, no manicômio ali ele tá há 10 anos. Quando a organização Mega Evil bota 100 câmeras, ele consegue fugir. Imagine antes que não tinha organização Mega Evil nenhuma. Pois é, não, porque o que eu tô te falando é isso, tipo, Por que ele não saiu antes? ele agora tinha essa oportunidade dos views, mas ele já não poderia ter, com essa super experiência e inteligência dele, ter saído dali e feito esse plano fora? E isso, indo procurar outros caras, como ele estava procurando, e continuar a saga dele de procurar a gente poderosa. Aí ele ia descobrir o Kevin, foi o que eu falei, ele ia estar fora, ele ia descobrir o Kevin através das reportagens, que teve um cara super forte, que teve várias personalidades, e aí a história toda ia desenrolar em torno disso. Mas não, o cara ficou 16 anos sendo torturado e dopado de bobeira, porque ele sabia que ele era tão foda que ele sabia que um dia o Bruce Willis e o Kevin iam parar na instituição que ele estava. Pois é, suspensão da descrença, né, gente? Porra, com Tem que. guindaste. Caralho, aí não, aí beleza. Aí já teve isso que não serviu pra nada. Só que essa história fica se enrolando e ela fica falando, tentando convencer eles. E a gente sabe, a gente do público tá assim: puta que pariu, por que que eles estão acreditando nesse papo? Sim. E aí a gente fica mais ainda do lado do Glass, a gente começa a querer que o Glass taque fogo em tudo. Taque fogo na Sarah Paulson, na Anna Taylor-Joy, no McAvoy, todo mundo. Que ele matasse todo mundo, porque eu não aguentava mais aquelas pessoas. E os outros dois duvidando de si. Ah, ela é psiquiatra. Caraca, ela tá tentando. Ela tá te prendendo sem nenhum motivo, cara. Tipo, o que que tá acontecendo? Você vai acreditar mesmo nessa pessoa? Nessa noite, o Glass já faz toda uma trama. Ele já muda todas as internet, cabeamento. Ele consegue transmitir. Porque olha só. Se a Sarah Paulson não tinha controle de casa, então não era transmitido para lugar nenhum essas imagens. Até porque, se eles são superpoderosos, eles queriam abafar essas imagens, correto? Já acho estranho você pôr 100 câmeras quando você quer sumir com pessoas, mas ok. Essas imagens ficavam só lá dentro do manicômio, tá? Mas o Glass conseguiu do cu Hackear. hackear de um jeito que essas imagens foram parar num site. Que é porque eu vi em português hoje, eu fiquei ontem. Aí eu falei assim: mandaram para um site. Eu fiquei assim, gente, ninguém mandou imagens para o site. Alguém mandou para algum provedor, para um lugar de download, para um. Né? Cara, mandar para o site. Quem traduziu isso é muito retardado. Não tem como, isso não existe. O site só tem um. É só aquela cara. Não tem nada. Tudo precisa do lugar para pôr as coisas, para hospedar as Sim. coisas, gente. Aí ele foi, fez toda essa parada numa noite. Na mesma noite ele foi lá e convenceu a Patrícia, conversou com o coisa, que falou para ele: você é um cara que sofreu. Você é um cara que pagou, então você é honrado. Lembra disso. A besta diz isso para ele. A besta diz isso para ele. Aí o Bruce, ele está lá no outro quarto. Então, Bruce, desliguei a água, é só você derrubar a porta, tá? Mas pessoas vão morrer lá no Nakatomi Plaza, em que eu tô indo pra lá com o Kevin, vou botar tudo para baixo. Você quer lá. Você sabe que um ser humano normal não vai conseguir derrubar essa porta. Então. Ai, sério, que de novo o Samuel Jackson teve que promover o Bruce Willis, fazer o Bruce Willis acreditar que ele era um herói para poder fazer as coisas? Depois de 18 anos? Depois dele ter trabalhado com o filho dele 16 anos nessa porra? Entendeu? Cara, não é possível, cara. Vamos dizer, a mulher dele morreu tem 5 anos, tá? Porque não puderam voltar com a coisa que ela falou, me nega voltar para essa merda, né? É, Robinzinha. Não sou paga para isso. É. Vamos dizer que enquanto ela estava viva, ele não fez isso. Ele não trabalhou com essa parada. Mas são 5 anos então que eles já estão trabalhando nessa porra. Entendeu? Assim, realmente, eu Não acho tem que. como justificar nunca que ele não acredita no poder dele, porque já deve ter acontecido mil coisas que provaram que ele tem poder. Eu acho que das coisas ruins desse filme, são muitas. A mais triste é realmente esse personagem, porque, assim, ele podia não ser, meu Deus, um grande personagem, mas, porra, foi um personagem que marcou a carreira do Bruce Willis, que, bem ou mal, as pessoas vibraram aí no fim de Fragmentado e tal. E ele foi um objeto desse filme, assim. E era o Tipo. herói! Ele era o herói! Ele Exato. era o único herói! Ele não teve crescimento nenhum, ele foi um idiota, na chance que ele podia ter fazer alguma coisa mais útil. E no fim, ele foi, tipo, realmente um bonequinho aqui que o Glass mexeu do jeito que ele precisava. É, cara, esse filme é deprimente. Aí vai, foge Glass com o McAvoy, Glass vai lá, pega a roupinha, McAvoy mata o cara que torturava o Glass. Beleza. Aí, por coincidência, olha só, por coincidência, quem tá lá lutando pelos direitos, pelas causas das pessoas? Taylor Joy, com a doutora Sarah Paulson. Olha aqui, ô Sarah Paulson, fui na Comic Shop, comprei aqui as revistas do Super-Homem. Você sabia que o Super-Homem não voava no início? Então, isso Gente, aqui prova que eles têm poder. Então, o quê? essa hora que ela começa a falar dos quadrinhos e depois tem uns diálogos muito clichê do Samuel Jackson, fala, nossa, eu fiquei com tanta vergonha que eu não sei nem Ela explicar. é a única pessoa que lutou pela liberdade deles, foi se justificando com a porra de um quadrinho. Porque o filho, e por um acaso, o filho do David tava lá e a mãe do Glass também tava lá na hora da fuga. Isso foi combinado, gente? Essas coincidências do Shalamaia me deixam loucas. Loucas, adoro ver duas pessoas, tô como fragmentada. É. Cara, isso me deixa louca porque Érica McAvoy. é muita coincidência que não tem sentido. E antes ainda tem uma cena maravilhosa que também na Comic Shop, que as pessoas vão na Comic Shop para pensar, né, e para ter solução da vida delas nesse filme. Aí o filho de Bruce vai na Comic Shop e começa a olhar os quadrinhos. Nessa Comic Shop que ele vai, as pessoas dividem as HQs em vilões e heróis. Maravilhosa esse plot. E aí tem uma hora que o menino dá uma olhadinha pra trás assim, e você pensa assim, será que ele vai ser um vilão? Você pensa assim, eles querem que você pense, né? Mas é tipo muito imbecil, uma Não, mas... prateleira do vilão. Primeiro que assim, tem quadrinho só de vilão pra preencher aquela prateleira toda? Esquadrão É essa que é a Suicida. questão. Tem Esquadrão Suicida, mas uns três, tipo, Porque a prateleira é encadernado. grande. Não, é a mesma quantidade. Tipo, você Pois olha para é. uma para outra, é a mesma quantidade. Tipo, não tem sentido, não tem lógica. E aí, por um acaso, vilões está em roxo e heróis está em verde. Xalamaia sendo queira porra desenhando Sutil, pra né? gente. Muito sutil. Só faltou ter uma pasta no meio assim, ó. Usado em amarelo. Usados em Adoro. amarelo, né? Que era o fragmentado. Aí, nessa hora que ele olha para trás, ele vê. Ele puxa uma revista da parte de vilões que tá assim, ó. Quem são os pais dos vilões? Tananana. Aí você já pensa que vão inventar parentesco entre todo mundo e tal, né? Tipo, Não, aí Samuel ele fica. Jackson, sou seu pai. Não, acho que não é nem quem são os pais dos vilões. Tipo assim, quem são os pais de fulano? Quem são os pais dele? Mas tipo assim, da parte de vilões. Aí você já fica assim, tananana. Aí ele sai correndo pra casa, vai pro computador, joga no Google. Não sei o que é o nome do McAvoy, aí acho o nome do pai do McAvoy, não sei o que, não sei o que lá. Mistério. Vão guardar essa informação, porque assim, ninguém notou que era óbvio que ele tinha achado a informação que o pai do McAvoy tinha morrido na porta do trem. Não, e Porque que é assim. um negócio assim que, meu Deus, muda tudo, né? Agora o filme tá Muda. Não, ótimo. o filme agora tá ótimo. Aí ele guarda essa informação porque é muito misteriosa. Vão guardar. Vão guardar. Nesse meio tempo, o Glass também já, tipo, baixou o espírito nele quando ele ouviu o nome, quando ele viu a ficha do homem, acho que aí ele vê a ficha do McAvoy, alguma coisa assim. Aí ele. Porque o Glass deve ter na mente dele a lista de dos passageiros do trem, né? Na cabeça. Claro. Aí ele já fica também. Mas ninguém fala nada. Aí, quando tá tendo essa revolução dos bichos lá, que tá todo mundo correndo pela rua fora. Ainda tem essa. Ô, seu besta, vira Patrícia aí. E é pra poder me empurrar minha cadeira pro lado de fora a gente sair de Sim. boa. Mas, gente, você agora Que a pode mesa não mudar? tá com nada, né? E pode mudar a hora que quer agora, pra quem quiser. Sim. Gente, aí tá, né? Aí as mulheres ligam pro povo, olha, tá saindo o povo aqui. A única coisa que elas acharam estranho foi: tem um cara aqui musculoso, vestido, com roupinha de enfermeira. Primeiro, sim. O que que está acontecendo? Que o cara, o guardinha lá da porta que fica aqui, assim, Normal. só tem dois guardas que entram e saem ali. Aí sai um enfermeiro bombadíssimo com um Vestido cara de na cadeira enfermeira. de roda, que é um dos poucos que você sabe que tá preso ali dentro. Aí você fala: vão lá, pode ir. É, chamar ele ali rapidão. Isso, Tá, olha. beleza. Aí sai, e aí, convenientemente, Glass tá lá parado, Bruce consegue escapar da cela e olha pra câmera, porque tem que todo mundo olha pra câmera, né? Olha pra câmera, a porta de história, ele olha pra câmera. E aí ele vai lá pra fora, Olha. e aí chega. Os três, né, que estavam lá, saem lá de dentro e fica aquela mesma cena passando toda hora dos três olhando com cara de babaca pra briga. A mãe, o filho de David Dunn e Bruxa. E aí ele fala pra eles: Ih, nosso convidado chegou, vai começar a festa. Aí vem, começa Vai os dois. começar a putaria. Aí nem começa, né? Porque é uma parada Não. super sem graça. O besta pega uns caras, fica sacudindo, e o David Dunn vai chega lá andando que nem um morto-vivo, porque, tipo, ele tá pouco se fudendo que o cara tá matando um monte de gente. Ele, em vez de correr pra cima do cara pra resolver, ele fica esperando o cara ir até ele. Aí, quando o cara vai até ele, ele vai ficar lutando com o maluco do mesmo jeito. Ele sabe que o maluco tem a mania de ficar agarrando as pessoas. Cara, meu Deus, Dando você pensa. abraço. Você raciocina, usa o cérebro. Aí ele vai, luta com o cara. E aí o Shyamalan é tão filho da puta que ele coloca a câmera na cara pra poder fingir que é de primeira pessoa. E a câmera fica sacudindo. Tipo, cara, não tem dinheiro pra fazer a cena? Não faz. Ou então, não tem dinheiro pra contratar a gente pra fazer a coreografia? Não faz. Não, e vamos combinar que ele não tinha dinheiro de fazer nada, porque fora o salário dos atores que ele pagou, o filme inteiro se passa nos quartinhos e ali no jardim do estúdio da Warner, que o pessoal tá fazendo a visita, tem que ser rápido. Sabe, tipo, Caralho! Aí fica aquela câmera sacudindo na cara, sacudindo na cara, sacudindo na cara. A única vez que faz algum sentido é quando eles pegam um policial, que o besta pega um policial que tá com escudo, ele começa a socar o escudo e o policial fica por dentro do escudo vendo as coisas passar. Ali é maneiro. Mas fora disso, não tem necessidade dessa palhaçada cinematográfica. E aí, do nada, o Glass vira, ó, joga ele no tanque. Ali, ó, ali, ó, no cantinho tem um tanquinho. Joga ele no Tem um tanque, ele tem tanque. medo de água. Tem medo de água, ele é cascão. Aí do nada o filho do coisa aparece. Pare, besta! Vou dizer para você uma verdade muito verdadeira agora que nunca ninguém te disse antes. Aí, em vez do Samuel Jackson, que é o cara mais inteligente do mundo, ficar quieto e, ou pensar no, em algo para dizer para a besta, ele simplesmente fala assim: cara, não fale isso agora, Não, não não. conta agora, espera só um pouquinho, meu. Qual o sentido disso, meu? Ele carimbou que a parada que o moleque vai falar é verdade. E como é que ele sabia que o moleque ia falar aquilo? Aí, o cara só mandou parar. Tipo, o garoto podia estar falando assim, ó. Para, não mata meu pai. Foda-se, sabe? O moleque fala, ó. O pai do Kevin, ele tava no trem. Morreu no trem, que meu pai foi o único que sobreviveu. Inclusive, eu achei que eles iam usar. Se lembra que tem um cara que vive no corpo fechado? Eu achei que eles iam botar que aquele cara era o pai do Kevin. Não precisava nem botar, inserir cena nenhuma. É, Entendeu? Era força só. mais, gente. Já finge que tava tudo planejado desde essa. Entendeu? Bota só o Bruce Willis e a câmera vai para trás, mostra o cara e já mostra a batida, assim, bem rápido. Aí. Pronto, mostra aquele cara, o Bruce Willis olhando, e aí de repente mostra um médico olhando a ficha e o nome do cara é o sobrenome do menino, entendeu? Sim. Ia ser mais barato que fazer o efeito especial, inclusive, aquela inserção lá no trem, né? Sim. Porque aí, tipo, por exemplo, é mostrar que o pai do garoto quase sobreviveu, de repente o pai do garoto também era uma pessoa em potencial, sabe? Mas não, beleza. Aí a besta fica assim, tão. Não, eu fico tão, porque assim, essa informação primeiro. Eu achei uma merda. Todo mundo achou que ideia fantástica. O nome da mãe dele também é Marta. Exato. Porque, caralho, é a mesma coisa. Pra quê que tinha que botar que o coisa sem querer criou também a besta? Não precisava. E outra, a partir do momento que ele faz isso, pra mim a história desandou toda. Ali nada mais faz sentido, porque a besta desde o início faz o. Desde o início a besta faz o quê? Você é sofrido. Você é valioso. Esse moleque que joga bolinha de gude no carpete, nunca sofreu porra nenhuma, filho do Bruce Willis. O besta tinha que descer, falar com o Glass, obrigada, você, graças a você eu nasci, eu fui criado. Porque senão o besta não existia. O besta nasceu no trem. O besta nasceu da parada que aconteceu no trem. Que é o argumento que o Samuel dá. Ele fala assim: se eu não tivesse feito isso, não tinha besta. E a besta fica assim: ó, oh, mas eu tinha que proteger o Kevin, ó, oh, Não. Rutinha, Raquel. E não tem nexo, porque assim, o que Mas que eu vou te falar acontece uma com coisa que eu tô Kevin? surpreso: Nada. O quê? você ter falado que foi aí que a história se perdeu e não fazia mais sentido nenhum. Não, mas aqui foi que Porque, olha. não fazia mais sentido nem dentro. Ele começou a quebrar a própria mitologia que ele tinha criado, entendeu? Porque o Entendi. corpo fechado ele já tinha quebrado, que eu falei lá atrás, que o cara falou, cada um tem o seu vilão e seu herói, e ele não trouxe isso com fragmentado, que a Taylor Joy não virou heroína de porra nenhuma. Então, tipo, ele começou já a quebrar o corpo fechado. Agora ele tá quebrando o fragmentado. Porque o cara nasce no trem, ele nasce da situação que do trem, fica bem claro isso. E aí ele agradece, obrigado por ter me criado, mas eu preciso defender o Kevin. Cara, o Kevin não está em risco em momento nenhum. O cara tinha que falar assim: obrigado, graças a você eu pude ficar mais forte e proteger o Kevin. Entendeu? E matar o filho do Bruce Willis, porque o filho do Bruce Willis não sofreu nada na vida. Ele foi conseguir o sonho de ter o pai super-herói. Então, tipo, cara, não tem lógica. Aí ele vai e mata o cara que, inclusive, ajudou ele a sair. Ele volta pra matar o Bruce Willis. Tipo, por que mesmo? Porque quem mandou você matar o Bruce Willis foi o cara que você acabou de matar? Ah, não, essa parte não faz sentido, porque a besta fica, ah, tinha que proteger o Kevin, e aí continua fazendo o que o Glass queria. É o que eu tô falando, tipo, caraca. Era pra ele simplesmente ter virado as costas e fugir. E começa uma luta no tanque d'água em que o Bruce Willis realmente está sendo afogado e enforcado. Aí sim, eu acho que o medo da água é valia, hein? né? E mesmo assim, tudo bem que mostra que tinha uma rachadurazinha no negócio, mas o Bruce Willis soca a parada, sendo enforcado e afogado, ele soca a parada até quebrar e rachar a parada de concreto. É tenso. E outra, enquanto ele tá lutando com a besta, logo no início que tá brigando na van, que ele soca a van assim, que fica a marca na van, não sei o quê, tem uma hora que a besta fica cansada, você reparou? Que ele fica assim, ó. E o Bruce Willis tá normal. Tipo, mostra de novo que o Bruce Willis é mais forte que a besta. O Bruce Willis acabou de quebrar uma porra de concreto. Tudo bem, tava rachando, mas foda-se. Não tem um monte de prédio aí que tá rachando de concreto, nem por isso eu vou dar um soco e a parede vai rachar. Então, tipo, cara, ele acabou de fazer isso. Bruce Willis caiu no chão, tá respirando. Por quê? Ele quase foi afogado, beleza. A água não é criptonita que encostou no corpo dele, ele morre. Ele não tá mais na água, ele só tá cansado porque ele quase foi afogado e enforcado. Ok? Você entende isso? Aí aparece Taylor Joy do nada, que vai ser usada por Sarah Paulson. Vai lá e chama ele de Kevin. Vai ajudar ele, porque ele vai se dar muito bem. Ela, ah, é verdade, né? Se eu transformar ele no Kevin, ele nem vai levar um tiro. É sim, Ó. é maravilhoso isso. Caraca, essa personagem da Taylor Joy é uma coisa mais muleta de roteiro sem sentido ever. Aí ela vai lá, Kevin, Kevin, Kevin. Aí ele vai, toma um tiro que não pega nela, não sei por quê. Porque transpassou ele e ela tava quase abraçada nele. Sim. E aí começa aquele mimimi dele chorando e lá, e várias personalidades morrendo, e tem a personalidade politiquinha que fica narrando política até quando tá morrendo. A mãe do Glass segurando ele lá, que ele tá morrendo, porque você falou que essa era uma edição especial, não, essa é edição de nascimento do herói, não sei o quê. Olha só quanto tempo se passou. Tipo, passou no mínimo, uns 5 minutos. Bruce Willis não Mas desde recuperou o fôlego. Bruce Willis não recuperou o fôlego. Ele não recuperou a força. Ele ficou Ah, mais logo também. fraco. Ele ficou mais fraco do que um ser humano normal. Porque chega um avulso, um cara, não é. Cara, o Bruce Willis tinha acabado de empurrar quatro caras com escudos. Sendo que esses caras de escudos já estavam levando umas porradarias loucas de todo mundo, né? Tanto Não, de tu quanto de Macavan. e ele empurrou quatro. Eram quatro caras empurrando ele com escudo, ele falando não vão em cima dele. E ele empurra os caras de volta. Aí vem um cara, pisa na cabeça dele e começa a afogar ele numa poça Ai, d'água. ridículo demais. Ô, Eric, deixa eu trazer uma informação que a gente deixou passar, que eu acho que é bem relevante para essa história maravilhosa, que é o seguinte, né? Enquanto começa a rolar as fugas, tudo, né? Que o McAvoy sai lá de enfermeira sexy levando Samuelzinho, a gente tem a descoberta de Sarita, do grande plano dele, de que ele quer ir para esse prédio mais alto que vai se inaugurar para fazer uma grande luta na frente de todo mundo, expor, né, os heróis na internet. E aí ela fica, eu preciso de ajuda, ligando para um monte de gente. Aí quando começa a chegar essa galera de escudo que não faz porra nenhuma, que não tem uma arma para fazer nada, e aí Sarita tá convencida que é isso que vai acontecer, né? Tipo assim, vamos chegar lá no prédio. Aí eu fui junto com o Sarita e eu fiquei assistindo esse filme e falei, nossa, não vai nem chegar lá, porque o filme não teve dinheiro para pegar a locação, né? Vai ser tudo aí nesse jardim mesmo do Éden. E aí, beleza, continue após o afogamento de Bruce. É, porque lembrando que desde o início do filme estamos apontando para o Nakatomi Plaza, né? Esse prédio Exato. aí que vai estrear muito bom, alto pra caramba, muita Foi o tecnologia. primeiro foreshadowing de algo que não vai acontecer, né? Adorei esse Cara, conceito. na boa, isso foi muito ruim, porque eu pensei que esse prédio ia ser usado agora. O que acontece? Quando eles estão lá matando o Bruce Willis na frente do filho dele, da Taylor Joy, da mãe do Glass. E das meninas que estavam fugindo do carro do que o Bruce Willis solta, o filho do Bruce Willis some, ele é levado, mas tipo assim, ele não mostra ele lutando para tentar ir atrás do pai, só mostra depois que o pai já tá morto. E aí, pra que a Sarah Paulson dá a mão pro Bruce Willis? Pra mostrar assim, olha, pensa aqui, ó, tem uma organização mega evil, tchau! Deixa. Não, Léo, me explica qual objetivo foi esse. Se não, ela chega, olha para mim, minha mão, não sei o quê. Aí eu pensei que é tipo assim, alguma. Não, é só para mostrar que a gente tá aqui manipulando a situação inteira para você morrer ainda mais puto. E aí eu fiquei E tipo. aí eu pensei assim, cara, ela tá fazendo isso, tipo assim, ele vai ver alguma coisa dela, porque assim, no fim do filme é descrito, desenhado e rabiscado por Shyamalan que Sarinha era do bem e realmente estava querendo né? Não matar as pessoas. O que em momento nenhum do filme fica claro, porque ela parece que o tempo todo tá só fazendo, usando eles de experimento. Só mega evil, é. E que no final, foda-se, se viveu ou morrer, foda-se, Ivan Drago, se morrer, morreu. Só que aí eu achei que ia ser a hora que ia dar o plot twist dela. Exato, mas é tipo assim, é só pra mostrar que é essa bosta mesmo que vocês estavam vendo aí. Então, eu quero mostrar que era isso mesmo. Não, Bruce, na. fica aqui rapidinho, só pra você ter certeza que eu sou uma vagabunda. Sabe? Aí eu pensei assim, ela vai dar a mão para ele, ele vai ver alguma coisa, um jeito de escapar, ou ele vai ver alguma coisa que vai dar inspiração para ele buscar força para sair dessa situação. Não, não teve nada a ver. Eu achei que de repente ia mostrar a mulher dele, que eles mataram a mulher dele, sei lá, sabe? Alguma coisa que ia ser assim, caralho, que ia ser o plot que realmente ele ia virar o herói completo, finalmente. Não, morreu lá com a boca na poça. E aí foi, na verdade, só para poder não ficar jogado que lá no final existe uma organização Mega Evil. Foi só para ter uma porra de um vídeo expositivo de pessoas num restaurante falando: então, somos de uma organização. Ok, Temos que então tá. impedir heróis e seus opostos de E aparecerem bater o balanço. pro equilíbrio do mundo. E eu fico assim, quê? E aí o cara morre. Pra que que tinha que ter uma organização Mega Evil? Não, e Pra ela quê? ainda tem uma fala dela dizendo assim: as pessoas acham que é uma organização mega evil, não sei o que, blá Não, blá, é mas. não. Não, é porque a Sarah Paulson vira o Shalamaya no final. Ela tem que expor tudo, né? Na internet. Ela que tem que expor tudo. Aí ela vai, larga o David Dunn, que ó, já te informei o que aconteceu, pode morrer. Aí eu vou lá, Beijo, vou. viu? Fica bem. Beijo. Aí ela vai até lá, o Glass tá morrendo, e fala pra mãe dele: sai daqui um pouquinho que eu quero falar com ele, que eu quero ver como é que ele tá. Porque confia em mim, né? Porque eu sou a filha da puta. Mas Pô. chega pra lá, véia, véia, tá bom. Aí deixa ela ali sozinha. Aí ela vai olhar pra ele: olha aqui, te dizer uma coisa. Você tava errado o tempo todo, tá? Porque não existe organização Mega Evil, igual o filme de super-herói, não sei o que é lá. Nós somos uma organização do bem. Ela tá confirmando tudo o que você pensou, porque assim, todo história em quadrinho tem uma organização Mega Evil. Aí ela vai lá, diz, de novo, ela vai de novo nesse plot do inverso. Você estava errado o tempo todo, porque nós não somos do mal, nós só queremos o bem, nós só O queremos equilíbrio, equilíbrio. e é que não sei o quê, bababá, e não sei o quê. E ele fica olhando meio incrédulo, tipo assim: gata, você tá só me confirmando tudo que eu pensei. Really, bitch? Nenhuma organização Mega Evil vai falar que é Mega Evil, ela vai falar que tá certa. E aí, ó, então tá, era isso que eu tinha que te falar. Acabou, era isso, chamá-la. Tá bom, falei tudo. Tchau, pode vir, mãe. Ok. Aí Pode vir, mãe. ele volta. Aí eu fico assim com a cara na mãe, quê? E ela, porque ela não fala pra mãe, tipo assim, é, realmente tá mal, acho que não vai escapar. Não, ela nem fala assim o laudo que ela dá do cara. Ela só manda a mãe voltar e foda-se. E vai embora. E aí ele fala assim: ah, é uma história de início, não sei o quê. Morreu. Eu tô achando esse filme bem melhor agora. Né? E aí vem a besta. Eu fiquei esperando Sarah Paulson aparecer pra besta e começar a fazer um textão também. Sim. Né? Mas aí não. Ficou naquela história bonita, maravilhosa, de tipo assim: agora não tenho medo de ficar na luz. Ô, seu filho da puta, do seu covarde do caralho, Kevin, você não ficou na luz 10 segundos. Agora que tá morrendo, vai ficar na luz, porque você é o corajosão? Não. Pois é. Você só vai ficar na luz porque sabe que tá acabando. Você é um covarde, você não teve coragem de se matar. Aí ficou aí, ó, deixando todo mundo tomar sua vez. Agora que tá morrendo, sou o valente? Não, Não, e sou é maravilhoso, porque a Taylor Joy tá lá, tipo assim, 3 anos tendo que aguentar os textão da personalidade, tudo dele, assim, esse um covarde. Não, homem não é, 3 morre. meses. É. E aí, quando vira Kevin, ele fala: agora eu vou ficar até o final. Faz a mulher do Batman, né? Marie, como é o nome dela? Marion Cotrilar. Isso, olha. De Ra's al Ghul, né? Morre como filha de Ra's al Ghul. Só falta a música do Inception. E aí, essa delícia, né? É, não tinha dinheiro pra pagar o Hans Zimmer, irmão, pra fazer uma música de fundo maravilhosa por essa morte. E aí, fica Taylor Joy com aquela cara assim: não tô conseguindo chorar nem de um olho, porque foi muito ruim. E aí ela fica lá, né, abraça ele assim, bota ele na frente do rosto dela para poder fingir que tá chorando. E aí o filho do David vai lá, bate nos guarda, tá tapa na cara dos guarda, pega o pai do chão E aí eles vão embora. E aí eu fico assim, gente, acabou de ter um monte de gente morta. Vocês vão deixar eles irem, as testemunhas indo embora, aí, gente. Não, e ela ainda tem uma parte que a Sarita junta um monte de gente assim e fala: Oh, olha, gente, um monte de maluco aqui, vocês viram, né? Eles acreditam muito no seu poder, então acabou rolando isso. Mas não pode sair daqui, viu, gente? os médicos e as pessoas que estavam ali lutando, super X-Men, que não são, eles só acreditam muito. Vamos manter isso aqui, tá, gente? Obrigada. Obrigada pela colaboração. O quê? Exato. Ai, gente, é maravilhoso demais. Deixa eu ficar aqui. Caralho, a Sarah Paulson, ela tem o superpoder de acreditar muito que ela fala Muito. e as pessoas vão aceitar de boa. E aí, caralho, fica essa parada e eu fico assim, gente, e o Nakatomi Plaza? Então, né? E todo mundo morreu. E eu fico assim, tá bom. Aí, de repente, né, Você achou continua. que ia acabar aí, né? Não, na boa, olha só, na hora que o besta mata, entre aspas, já deixa para morrer o Glass, e ele vai pro tanque e tenta matar o David Dunn, pra mim podia ter matado o David Dunn ali. E tipo, o filho do David Dunn pular junto e ter uma treta e não sei o quê. E aí o que acontece? Ele acabasse se transformando por algum motivo, porque tipo, ele matou um pai, sabe? O pai dele morreu, ele matou um pai, ele entrar numa confusão louca, e ele se transformar e tomar um tiro e morrer. Sabe? Mas ele matar o David, já que era pro David Dunn morrer, pelo menos morresse por uma coisa, entendeu? Tipo, defendendo o filho. Sabe? Alguma coisa mais heróica, sabe qual é? Mas não, foi aquilo. Por mim podia ter acabado aí. Morreu todo mundo, acaba aí. Mas não. Vamos continuar essa historinha. Vamos fazer mais um twist imbecil. Aí Sarah Paulson, pra comemorar a coisa, Centenário. vai lá na reunião de um restaurante que só tem nego do clã lá, 100 mil anos atrás, Só infiltrados. comendo. Tipo, cara, como é que ela sabe que no restaurante ela pode chegar que não tem ninguém que não é da parada? Sendo que o restaurante tem gente saindo e entrando. Então, né? Não entendi. Aí ela fala, então, como é que foi? Ah, menino, deu nada, mas vai vazar na mídia, problema, não sei o quê. Não, tranquilo, eu vou para outro lugar, me manda para outro lugar para continuar minha pesquisa salvadora aí, que eu sou muito santa. Aí o caralho, sério mesmo, que ela tava acreditando na merda que ela tava falando, aquela bullshit de convencer as pessoas que não tem poder assim, com essas palavras. Tipo, é absurdo você pensar que uma pessoa que tem estudo e é séria acha que realmente vai convencer as pessoas que elas não têm poder com esse papo. E realmente ela estava fazendo isso, era real. Tipo, isso é assustador. Aí ela fala: não, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando ela tá indo embora, ela pega uma malinha, antes de ir pro aeroporto, ela passa na Comic Shop. E aí, na Comic Shop, ela vai andando numa Comic Shop de ralé, lá toda caindo aos pedaços. E aí ela começa a ler umas revistas, porque todo mundo pesquisa psicologia de super-herói e tal, nos quadrinhos, né? Claro. Porque Taylor Joy foi lá e mostrou aqui, eu tenho provas. Superman não voava. E aí ela tá lá e de repente, que é tudo assim. De repente, os nerds lá do fundo, clichêzão, que só. Eu, porra, né, nem, toda vez que as pessoas entraram na Nerd Store, na Comic Shop, não tinha uma garota, não tinha um negro, era sempre o um nerd branco gordo. É ridículo, o chamar ela é ridículo do clichê que ele usa, estereótipo babaca. Aí tá lá o gordinho com o branquinho conversando. Porra, cara, era óbvio que ele nunca deixa ninguém saber os planos dele, porque ele é muito fodão. O plano principal sempre está em se escondido. Ele é foda, por isso que ele é o maior vilão de todos. Aí Sarah Paulson olha pra cara dos nerds. Meu Deus! Será que foi usada? Fazer a Aí Katniss. ela sai correndo de volta pro hospício, chega lá, menine, não vazou, não vazou, foi para um site aí, ó, as imagens. E agora? E agora como é que a gente vai fazer? Aí ela, em vez de ligar para a empresa, Companhia Mega Evil de 10 mil anos, liga pro nosso hacker aí, foda, e destrói essa porra, o IP é tal, tal, tal, siga isso e destrói. Né? Não, ela vai pro corredor e grita. Não! No. Cara, não, ela pior, é pior. Ela fala assim: por que você fez isso, Glass? Sim. E Não! aí ela fala pro fulaninho, pro técnico assim: A gente deu tudo que ele precisava. Todas as câmeras estavam aqui. Ele nunca precisou. E aí precisou. Bota um flashback. Porque ela falou, o cara falou que usou a imagem. Ela falou que deu a câmera e mostra ela falando com ele. Fui sem câmeras. Sim. Caralho, Chalamet, não a gente tinha já entendeu. Claro, né? A gente já entendeu. Aí o que acontece? Nessa hora que ela tem esse boom na cara, era pra quê? Pra mim era, quando eles fossem deletar as paradas, ia ser o... Porque, assim, ele não sabia o que ele tinha que transmitir quando ele tinha que transmitir, né? Correto? Porque ele ia morrer. Vamos dizer assim, ele achava que ia ficar vivo, Glass, mas se ele é um cara sapiente, ele poderia saber que ele, sendo mais fraco de todos, podia sobrar uma barra de ferro na cara dele e ele morrer. Então, ele deveria ter programado o negócio pra salvar ou exibir as paradas que ele queria depois da morte dele. Aparentemente ele conseguiu mandar os vídeos, né? Não sei como, com recados ainda por cima para as pessoas. Com ainda falando do final e isso, tal. Isso! Quando ele reversou, quando ele tava morrendo? Isso. É, legal. E aí, tipo assim, eu achei que quando ele apertasse o delete para sumir com as imagens, ia começar a passar no Nakatomi Plaza. Eu também. Aí eu falei, puta que pariu, o cara foi foda, ele avisou o tempo todo do Nakatomi, mas tipo, o Nakatomi é gigante, todo de vidro. E vai exibir a imagem pra todo mundo. Mas eu achei que isso ia acontecer, inclusive, ao vivo. Quando começasse a porradaria, ele ia apertar alguma coisa, celular, alguma coisa. Ao vivo, também. E ia começar a transmitir no Nakatomi Plaza, sabe qual é? E aí, do Nakatomi Plaza, ia começar a transmitir pra vários lugares. Tipo, tipo uma teia mesmo. E começar a retransmitir, mas ao vivo. Porque aí, tipo, caralho, é ao vivo. Não tem como alguém falar assim... Ai, meu Deus, mexeram nessa Tão imagem. Estão montando, é um filme, né? Não, eles morreram em vão, porque essa imagem vazou agora, ele deixou o textão lá pra galera, os três foram pra estação de trem ver a reação das pessoas, react ao vivo na estação de trem. Sim. Não tem sentido isso. Aí foram os três lá, o filho do Bruce Willis, a véia e a menina, a Ana Taylor Joy, pra ficar vendo. Ah, quanto tempo você postou? Ah, tem uma hora que eu postei no YouTube. Porque, tipo assim... Cara, e ninguém pode tirar o vídeo do YouTube no ar. Era pra cada um deles ter ido pra um lugar e postado um vídeo, sei lá, um da Rússia, o outro da China e outro, sei lá, do Brasil. Porque até o pessoal dos Estados Unidos não tem poder pra pagar, entendeu? Sim. Por não, mais sabe o que eu amo dessa cena? Que essa organização foda poderia conseguir tirar do ar. Então, vamos pra uns lugares que é mais difícil. E assim, botar em vários sistemas, em vários lugares, e botar tudo pra lançar no Vevo, no Twitter, no Facebook, em tudo ao mesmo tempo, pra poder não ter como sair do ar. Sim, Spotify. Avisar, pô. Não, mandar mensagem pra nego que acredita em ET, nego que acredita, deve ter gente que acredita. Planista. Mandar pra esse povo todo, sabe qual é? Porque eles vão fazer um zumba na internet e vão botar essa porra na mídia, entendeu? Nem não, isso mas, eles fazem. Mas nem sabe isso. O que eu amo, The Real, dessa cena? Que eles estão lá esperando, e aí tá todo mundo passando, tipo, vivendo a vida. E aí, de repente, todo mundo tá com o celular na mão e tá olhando e fazendo... E eu penso, gente, não tem ninguém que, tipo, o celular vibra e a pessoa não olha na hora, não sabe, não tem... Outra coisa, Léo... Que notificação é essa geral pra todo mundo? Outra coisa, Léo, quando é que você foi notificado de alguma porra que tá acontecendo no mundo, no seu celular do nada? Ó, gente, tem um vídeo de uns heróis aqui, eu hackeei toda a rede de celulares do mundo pra todo mundo receber uma notificação. Gente... É o único jeito, né? Não, isso, o único jeito de eu receber é alguém mandar pra mim, tipo, não tem como. Aí, ah, quanto tempo você postou? Ela fala, claro, você postou. Você postou, postou num lugar só. Tipo, ah. É, aí, tipo, era o Facebook dela e todo mundo acessou. Não, outra. A véia entra no computador. Já, surreal. A véia entra no Mac. Já achei isso uma palhaçada, sem sentido algum. Aliás, aí, um Mac bem novinho, né? Porra! Da Capitã Marvel. Sim. Aí eu fiquei assim, cara, não tô crendo nisso. É, você me jura que é isso? Porque aí ela grita no, mas é tipo, foda-se, porque vocês mataram um cara gratuitamente e não deu nada, ninguém falou nada, ninguém estimulou. Agora porque tá passando um vídeo avulso, que pode ser uma montagem que, se eu treinar, eu faço essa porra no Premiere, essa briga dos dois, eu me jogo numa parede, finjo que tem um buraco lá, sabe, usando Photoshop e Adobe Premiere e After Effects, qualquer um faz isso hoje em dia, gente. Pois é. Por que eles precisam estar espantados de estarem vendo essas imagens? prova irrefutável de que heróis existem, né? Tipo, o quê? Aí tem isso, aí abre a tela, mostra assim que já tá passando na TV, na CNN, a imagem do fera atacando, empurrando um furgão. Tipo, cara, na boa. E outra coisa, vamos ser sinceros, na boa, a luta deles no final não prova nada. Não, nada prova nada. Não prova, não, não. E mesmo que as pessoas acreditassem naquelas imagens, só prova que tem um cara que corria de quatro. E assim, a força deles é a força do Arnold Schwarzenegger no ápice. Ele empurrar quatro caras, o Arnold já jogou oito pro alto. É, em teoria, ele Cara, não. é muito fraco. O que eles mostram ali é muito pouco. Ele, Sim. sabe, tinha que ter tido uma destruição muito maior. É que Empurrando. assim, em teoria, o que o Glass queria não era que todo mundo acreditasse, era que algumas pessoas despertassem após constatar que. Então, assim, ele queria gente que já era delusional, né? Não, ele Pra fez de novo acreditar em seu a história poder. do trem. Né? Ele fez de novo a Isso. história do trem, só que de outro jeito. Só que assim, Isso. ele quis fazer de um jeito que, tipo assim, eu vou mostrar que existe irrefutavelmente. E assim, vocês estão vendo que tem gente poderosa. Vocês que são mais poderosos até que esses, porque com certeza deve ter, porque eles não são tão poderosos assim, se mostrem, né? Mas era para ser uma coisa que emanasse epicidade, emanasse, sabe, uma parada tipo Capitão Marvel levantando várias vezes. Capitão América pode me bater o dia todo, mas eu vou levantar, sabe? Tinha que ser uma coisa assim, tipo catártica, sabe? Tipo assim, todo mundo pode ser herói, todo mundo pode lutar, sabe? O Fera podia ter morrido de uma maneira heróica, apesar dele ser um monstro, ele poderia ter morrido tentando salvar a Tela Joy e aí mostrar assim que, cara, o cara era um bestial, mas tipo, também podia ser do bem, sabe? Tinha que ter alguma coisa que mandasse uma mensagem clichê de herói, mas gente, Sim. que realmente elevasse o nível do negócio. Mas não, ele quis fugir tanto da história do herói para ser transgressor que ficou uma merda. Ficou um monte de cara que se fudeu, morreu lá à toa, pra nada, de bobeira na favela, pra coisa nenhuma. Vamos falar que essa porra desse vídeo é falso em 2 dias. Todo mundo já esqueceu, porque a Kardashian já tá, sei lá, tretando com alguém, sabe? What the fuck? É. É assim, eu acho que. Você acha que eles vão querer fazer continuação dos sidekicks e tal, Cara, com novos heróis que foram na boa. despertados? Porque eu acho que esse filme não fez o sucesso que se E esperava, outra né? coisa, gente, quem quer ver sidekick? Uma garota que tem um problema gravíssimo mental, um garoto que não quer crescer porque ele tinha um pai super-herói e agora ele vai ficar maluco caçando algum outro super-herói pra esse sidekick, e uma véia que não tem poder nenhum, só É, ficava então, puxando o mas. saco de um filho maluco que matava pessoas. Mas é que tá, você pergunta quem quer ver, eu também acharei isso normalmente, mas também eu vendo fragmentado, pensei, quem quer ver Glass, né, com essa continuação maravilhosa aí? Então, não sei, as pessoas têm doido pra tudo. Cara, não, na boa. Ah, tem gente que gostou desse filme, achou foda, uma Pois super é. meninidade, parede, isso aqui. Mas, cara, mas na boa, não tem condição, cara. Não tem condição. Ninguém quer saber a história da véia, cara. Ninguém, ninguém. Ela não tem. Cara, porque assim, é uma história de continuação. Tá, uma história sobre sidekicks. Tá bom. Os sidekicks fizeram a função deles. O problema é que os heróis não fizeram a função deles. Então. Eles estão todos mortos. Aí, olha só. Me diz, o Glass queria que as pessoas se mostrassem, correto? A partir do momento que ele exibe imagens de que pessoas como você, que também tem poder, foram assassinadas a sangue frio no meio da rua e ninguém fez nada, Pois é. você vai se mostrar? Nenhuma denunciazinha, né? Então, na verdade, ele fez o trabalho da organização Mega Evil. Sarah Paulson tem que agradecer a ele, né? Porque ninguém vai querer falar que tem poder. Sim. Então é isso, né? Glass foi essa maravilha. Esse filme maravilhoso, todo mundo amou. Xalamala voltou com tudo, esperando aí a próxima trap dele. Que, na boa, eu não entendi, cara. Assim, sabe o que é o pior? É reparar que ele teve. Tudo bem que você, pra gravar, você leva um ano pra gravar, né? Mas ele teve pelo menos uns 6 meses pra poder arredondar esse roteiro. Se ele já tava com. Se ele fragmentado, ele botou as ideias do Kevin no trem. Ele sabia que poderia, ele tinha uma esperança que poderia acontecer esse outro filme. Ele poderia ter feito isso melhor. Não é Não, possível. gente, ele. Não, com certeza ele. A Assim. gente poderia ter feito isso Exato. melhor. Qualquer Chandler! pessoa que pegasse esse projeto faria melhor, sério. Porque foi uma má vontade, uma preguiça, um joga qualquer coisa que. Vou te contar, fazia tempo que eu não vi algo desse tipo. Não, e fico pensando naquele filme da Netflix que tinha que bater 2 horas e 10, porque o filme era arrastado. É, porque meia Arrastado. hora dava pra fazer a história desse filme. Eu não sei pra que levou tanto tempo. E outra coisa, essa história de toda hora alguém ter que ir na Comic Shop pro povo da Comic Shop explicar o que que tá acontecendo. Bom, essa parte de falar dos quadrinhos de não sei o que, sabe o que que me lembrou? Pânico no começo, quando eles ficavam falando dos clichês de filmes de terror, só que faziam bem, era engraçado, era legal. Sim, só que eles eram de um clube do cinema de terror e ia Exato. ter exibição de filmes e não sei o que. Não Nessa, eram tipo assim, pessoas. vivemos numa realidade em que várias pessoas falam de clichês de quadrinhos, como se, sabe, fazendo paralelos com a vida. O pior não é isso. O pior é que as pessoas não falam, porque assim, a Anna Taylor Joy não sabia que era Superman. Que não voava antes. Porra, e a Sarah Paulson tava indo na Comic Shop lá, tava. Tu não vê ela criticando? O CCXP é mó merda, só tem gente retardada lá. Só vai gente alucinada pra gastar dinheiro. Vocês vão acreditar quando a Taylor Joy vai provar pra ela que a revista do Superman, que existe gente com superpoder? Ela fala que isso é coisa de gente delusional de CCXP. Sim. Aí eu fico assim, gente. Eu acho engraçado que ele tentou destruir, desconstruir as HQs, é a desculpa que ele dá, os heróis, os filmes de herói, o O Logan da tempo geração, todo. e aí no último filme ele fica esfregando a HQ na sua cara o tempo inteiro. Só que se você lá atrás, no corpo fechado, uma pessoa que não lê HQ, ela nunca vai entender que aquele filme é um filme de HQ. Ela só vai entender que é de HQ quando o Elijah falar que é. Sim. Correto? No fragmentado não se fala em HQ em momento nenhum. Por que que no último filme ele teve que ser tão expositivo? Você acha que Shalamar morreu foi substituído? Caralho, pela Avril Lavigne, né? Porque só a Avril Lavigne muito louca que já foi substituída pra fazer essa merda. Cara, esse filme é muito ruim. Gente, me desculpa. Esse filme é muito Me ruim. desculpa. Não, pô, porque tem gente que amou isso aí. Que ficou achando camadas. Pô, ó, pra você ver, a gente ia falar mal de hoje. A gente desistiu pra falar mal disso. Não é porque merecíamos. Esse é muito mais, porque Anne só o roteiro é que, tipo, desconexa. São dois roteiros para duas. Cada visão tem um roteiro diferente. Se você levar de um jeito o filme, o roteiro é uma merda. Se você levar pelo outro, o roteiro é mais ou menos, mas tá cheio de furo também. Agora, isso aqui não é furo de roteiro, isso aqui é você ir contra o universo mesmo que você criou. É muito despropositado. Eu não entendi, cara. Na boa, eu não entendo. O Shyamalan, ele tem um problema. E ele comprando câmera. E aí eu te conheço, cara. Bruce Willis. Ô, Bruce Willis. Não, você não me conhece, não. Você trabalhava no estágio? Trabalhava. Pô, aquele estágio lá era cheio de pivete, né? Não sei o quê. Sendo que no primeiro filme, o Shyamalan esbarra no Bruce Willis que ele tá fazendo merda no estádio. Aí ele falou, tipo. E aí ele tá comprando câmera. Eu fiquei pensando, gente. Será que o Xalamé que estralou as câmeras sem câmeras lá? Só pode, né? E comprou na loja do David Dunn? Quer dizer, o filho do David Dunn ficou rico no final. Sim. É, cara, na boa. Você quer falar alguma coisa assim? Eu queria que você tivesse falado mais, mas, tipo, eu falo muito. Desculpa. Não, assim, realmente tudo que eu precisava falar sobre esse filme, que foi assim, o fato de serem 2 horas de nada, gente, porque existe filme ruim. Você tá ali, porra, tá ruim, mas dá pra dar uma zoada, não sei o que. Esse filme não tem. Ele é uma sucessão de, tipo, preguiça mesmo. Tava com muita preguiça de fazer o filme, aí eu precisava fazer, me impressionaram, gostaram do pós-crédito, não sabia o que fazer. Eu fiz essa merda aqui. Se contentem, sabe? Regurgitei isso aqui em vocês, vocês comem e falam que tava delicioso. Realmente é a impressão que eu tive. E, assim, eu não sou, meu Deus, já grande fã da franquia. Corpo Fechado foi o que eu achei melhorzinho e também, né? Diz filme de Shalamar, prefiro A Visita. Um beijo. Prefiro Dama na Água, que então eu fico realmente triste pelos atores, assim, que eu acho que James McAvoy deve até ter se esforçado para fazer esses papéis todos, foi uma bosta tudo. Não, Os e o pior, né? outros. Agora o Dr. Xavier, tu viu o trapézio dele no filme da Fênix Negra? Tá todo musculoso lá, bizarro. É, O porque ele cara teve faz que. essa porra. Aí agora o Xavier é um cara sarado com um trapézio gigante por causa dessa É. merda. Não, não reclama, assim, gosta. Acho que a única coisa que trouxe de positivo esse filme É foi só assim o corpinho de James. pra gola rolê ficar bem em alguém, né? O cara com trapézio. Exato. Pois é. Eu fico triste pelo Bruce Willis e pelo Samuel, assim, beleza que Samuel ainda foi o mastermind ali do personagem, mas eu imagino a humilhação que é para um ator você ter feito um monte de coisa muito boa na vida e você ter que fazer isso, sabe, já velho. Realmente, espero que ele supere, né, essa barra aí Porque, que na deve ter boa, sido. eu acho que ele ficou na esperança de, tipo, realmente parecer heróico. Porque a intenção que dá no final do Fragmentado, o olhar dele é muito, muito altivo, assim. É muito assim, caralho, eu sou foda, eu vou pegar esse cara, sabe? E nesse filme ele é só um velho merda, que acredita em qualquer coisa, sabe? Que contam pra ele. Um velho pai, a babaca, que porra, o filho ajuda, beleza, mas ele, nesse tempo todo, ele não dá um discernimento, sabe? E a cena dele no parquinho, Érica, criancinha, com os ursinhos em volta. Ah, não. Porque você tem. Assim, eu entendi o que você era mostrar, mas você tem uma condição, você vive se quebrando, sem não sei o quê. Aí você vai com dois ursos, nem se prende direito na porra do brinquedo, um brinquedo que só te sacoleja de um lado pro outro. E depois você tá assim, ah, oh, me quebrei, não acredito. Ai, gente, foi dando Mereceu, né? uma dedo corpo fechado ter essa barra, né? Tipo, é igual ele correndo atrás do bandido no corpo fechado na escada do metrô, que é uma merda, e aí ele cai. Tipo, óbvio que você vai se quebrar todo, né? Porra, parabéns. Nossa, uau, que coisa, não? Ai, nossa, é muito forçado. O Shyamalan, ele já era um pouquinho forçado. Mas agora, eu não sei, ele tá tão pretensioso, sinto que o ego dele cresce tanto às vezes, que ele acha que o público não é capaz de entender a genialidade dele. E é isso que tá cagando tudo. Quando ele faz um filme tipo A Visita, que é bem clichêzinho, que assim, não é clichê, ele é comum, não tem um plot twist tão foda, ele é um filme que você, qualquer pessoa consegue entender. Não tem esse final explicado pra Visita. E é muito bom, porque ele é simples. Ele é aquela história, acabou, beleza. Mas quanto mais ele enfia plot twist em cima de plot twist, plot twist, plot twist, plot twist, e inventa umas coisas avulsas que ele tira do cu na hora, que ele acha que se ele não explicar, vai parecer que é furo. Não que ele. Mas na verdade ele sabia. Ele quer mostrar que ele sabia o que ele estava fazendo, não é furo, então vou ser didático. Mas na verdade, mesmo ele explicando, é furo. Porque a Organização Mega Evil surgir faltando 10, 20 minutos para o filme acabar é uma merda. Não teve isso em nenhum outro filme. Não tem justificativa para você fazer isso agora. Para quê? Só para ter outro plot twist? Para justificar Sarah Paulson, cara, se justificar Sarah Paulson, era só uma médica de merda, acabou o fim. Até porque, como você falou, o Bruce Willis estava aí há anos, vigilante, não sei o quê. Aí, Glass estava preso há não sei quantos anos, aceitando ser preso, porque ele podia sair a hora que ele quisesse. E aí, só agora que McAvoy surgiu e já tem não sei quanto tempo na ativa, que Sarah foi fazer o plano e pedir a chance para a organização para fazer o que ela queria. Não, e aí no final ela ainda dá uma desculpinha o Dan tá morrendo, ela vira assim, então, eu não queria te prender, só te prendi porque apareceu besta. Aí eu, Ou gata, seja, né? era só você quando prender os dois, ter pego a besta e liberado ele, fim. Mas ele não tava afim, né? Não, Porque tipo, tinha uma mangueira impedindo ele de sair. várias, não era uma mangueira, tinha uma cama de mangueiras que estavam injetando água nele. Ah, nossa. Que No barra, cu dele, né? né? A única justificativa de você não conseguir fugir com água com mangueira é que, tipo assim, se você tenta fugir, vai vir uma água com mangueira de pressão no seu cu. Ou Sim. na sua boca. Porque, assim, a água não vai impedir ninguém, nem a gente que é comum, de tentar fugir. Então. Mas beleza, né? Aí o plot do Cascão já volta a ser sentido, porque no final ele lutou dentro de uma caixa d'água e saiu vivo, né? Então, quer dizer, ele poderia muito bem ter arrebentado a porta enquanto tava jorrando água nele, né? Você Eu não. recomenda o filme? Porra, não recomendo mesmo pro meu pior inimigo. Tipo assim, desnecessário. Da outra vez eu já tive muita dificuldade para não dormir, porque é uma parada que não leva a nada, discussões que não levam a nada. Você sabe que eles têm poder, por que a gente está discutindo isso de novo? E aí fica naquela enrolação, e aí fica toda hora piscando luz só para poder justificar uma cavalo e fazer 67 personagens diferentes. Aí tem um que fala espanhol, porque ele já não sabe mais de onde tirar a personagem. Aí bota um falando em espanhol para poder justificar que é outro personagem diferenciado. Tipo, cara, para de tentar fazer uma cavalo acontecer. Uma cavalo já existe, ele não precisa te chamá-la. Sabe? E aí foi toda uma coisa em volta desse personagem da besta. Os outros personagens que foram trazidos de volta foram, né? Qualquer coisa. A Taylor Joy e a Sarah Paulson, caraca, pelo amor de Deus, que desnecessário. O É filho do assim. David Dunn e a véia, que não é nem véia, que é mais nova que o Samuel Jackson, eu entendo eles estarem ali porque eles não fizeram mais nada, provavelmente. Agora, pô, Pois é, anda. Sara não precisava disso, né? Nem a Taylor-Joy, gente. Nenhuma das duas precisava disso. Sabe o que aconteceu? Quando teve o final do Fragmentado, co conta-se que ele ligou pro Samuel Jackson e falou: Samuel Jackson, você toparia voltar? Se acontecer, você topa voltar? Aí ele falou: topo. Porque o Samuel Jackson topa tudo, né? Topo. E o Bruce Willis já estava por dentro porque ele tinha feito o final do filme. Sim. Então, provavelmente, ele vendeu a história pros caras, tipo, o argumento, e os caras assinaram. E foi o argumento que ele usou para Taylor Joy voltar, para Sarah Paulson entrar. Pô, Sarah Paulson vai fazer um filme com Bruce Willis, Samuel Jackson, McAvoy, a menina que é uma proeminência aí, essa menina que fez a bruxa. Você não vai assinar? Você vai assinar. Só que o problema é que quando você recebeu o roteiro, era Aí leu o roteiro e falou: Ué, não entendi, não tinha entendido que era isso. Aí as pessoas devem ter começado a se ligar e falar assim: mas peraí, o professor ligou pro Samuel Jackson e falou assim: cara, você lembra no primeiro filme se era isso mesmo? Eu não podia pingar água em mim como ria? Faz tanto tempo assim que eu não sabia que eu não podia pegar chuva. Tipo, no final do filme eu não tô dentro de uma piscina e eu quase morro porque eu fico enredado na proteção da piscina. Não é necessariamente a água, é porque é qualquer pessoa que cai naquela proteção de piscina e ficar agarrada ali, pode morrer. E tava chovendo no dia que ele vai fazer a primeira ação dele, eu acho também. Então, tipo, tava bem? O O que que que aconteceu? Eu tá vou morrer? acontecendo? É minha irmã? Aí o cara chega e lê: eu vou morrer com a cara numa poça d'água? Cara, depois de você ler isso, Léo, não tem como você chegar para trabalhar e falar assim: ei, vou dar tudo de mim. Não, com certeza não. Por isso que eu falei que eu não culpava Bruce, gente. Eu ia fazer com mais má vontade ainda. E a Sarah Paulson ligou o modo foda-se, porque ela falou assim: cara, isso é uma merda. Não vou gastar byte com essa porra, entendeu? Mano, vou gastar bytes. É, tipo, qualquer coisa. E Taylor Joy tava tentando. Que ela parecia que a Taylor Joy e o McAvoy eram únicas pessoas que estavam. E o filho do Bruce Willis, que nunca fez mais nada, Sim. eram as únicas pessoas que realmente estavam tentando fazer alguma coisa. Foram o Samuel Jackson, que ele é foda. Ele Mas não assim. consegue ser medíocre, né? Não, até Star Wars ele consegue ser amado. Então, tipo, foda, fazendo ele mesmo. Então, ele tá naquela loucura dele. Mas ele conseguiu voltar pro personagem, ele conseguiu não ser o Samuel Jackson, ele conseguiu fazer a parada maneira. Agora, a Taylor Joy, parecia que ela tava correndo em volta do rabo, ela tava muito louca. Tipo assim, foi o que você falou, ela tava fazendo expressão meio fragmentado, e nesse filme, tipo, a história da vida dela vai passando em uma semana. E ela tem todas as emoções do mundo. Porque ela vai na Comic Shop comprar, e aí ela tá de mão dada já com o cara que tentou matar ele com minhas amigas. E aí daqui a pouco ela denuncia o tio. Daqui a pouco. Cara, tipo, o que que tá acontecendo, meu irmão? Sério que eu tô falando com uma psiquiatra? A gente viu uma revista do Super-Homem? Como é que faz isso? Ela deve ter virado pra falar: pô, você que é mais experiente, como é que eu atuo? A senhora falou: Ah, não se preocupa muito, não, menina. Depois você faz outra coisa melhor. Não, daqui a pouco eles esquecem isso. Aí a tela já fala assim: quer saber? Recebi um convite aqui, vou topar esse outro para falar que eu tô com pouco tempo para poder fazer esse filme. Aí assinou Novos Mutantes. Fala, vou pegar essa aqui que eu acho que a trap é menor, né? E aí ela, para poder fugir da trap do Shyamalan, caiu na trap dos Novos Mutantes. Pobre Taylor Oh, Joy. gente. Tá, gente, foi isso. 6 horinhas de podcast. Obrigada pela sua participação, Léo. Provavelmente vou precisar de você de novo, tá? Ah, obrigado pelo convite. Super simpática, nem tá me usando. Né? Nem me obrigou a ver essa merda desse filme. Me conta o que é que eu te mandei depois de ver. Vou até abrir aqui para ler. Porque, né? Me conta não, né? Conta pro público que eu já sei, aquele louco. Que eu, aí depois eu até tuitei, né? Mostrei pra você aqui como eu te amo, como você é lindo, pô, maravilhoso. Você merece sempre o melhor, né? Porra, te contar, viu? Então, Henrique aí falou que meia-noite. ele ganhou passe pra ele me obrigar a ver qualquer coisa. E só porque eu falei assim, Henrique, vou ver Glass pra gravar com a Erika. Você tem interesse? Ele falou assim: tenho, mas tenho direito a duas puladas. Não pulou. Toda hora eu falava pra gente pular. Ele: não, agora vai começar, agora vai acontecer alguma coisa. Nunca acontecia nada. E aí no fim ele falou: agora você tem que ver o fim de Shadowhunters. Que vai ser muito melhor que Glass, né? Mas Cara, eu vou até regravar o podcast de Umbrella e. E Deadly Class. A mensagem carinhosa que ele me mandou meia-noite pouca foi: nunca vou te perdoar por ter me feito ver esta merda. E, obviamente, tuitei, porque, assim, é alegria quando eu ouço os meus amigos mandando esse tipo de mensagem pra mim. Eu me sinto orgulhosa, sinto que realmente eu tô fazendo a diferença no mundo. Né? Obrigada. Eu fico muito feliz. Eu espero que alguém do público também veja esse filme só pra ver o Eric Small Talk. Imagina, comenta aí, gente. Pior, deve ter um monte de gente visto e gostado, amado. Sim, mas Só a gente. assim, se alguém não tinha visto Glass até hoje e falou assim: ah, saiu um Eric Small Talk, vou assistir pra entender, e aí já começou a fervilhar de raiva pela gente, por favor, se pronuncie. Olha, eu não me responsabilizo, não mandei ninguém ver nada. Adoro. Me Eu mandou. recomendo. Eu recomendo Boneca Maldita, não isso. Será que Roque Soraya faria um filme melhor de Glass? Dos filmes que eu vi de Roque Soraya, que eu vi todos que tem na Netflix, eu acho que nenhum deles é pior do que esse filme, não. Ah, vamos combinar que, tirando os atores, Glass é mais barato que os filmes de Roque Soraya. É, ah, com certeza, que os de Roque Soraya tem drone, né? Pois é, tem CGI Tem de CGI, ponte e tal. de morcego também. Didi Morcego? De morcego. Gente. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É, tô ficando sem voz. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo Eric Small Talk. Será que você vai estar aqui, Léo? Será que você Será? Então, será? Aproximadamente agora. será que vai ser eu imitando melhor a Amanda? Aí vocês, até você vai achar que é a Amanda? Será? Ou será Porque eu que vai ser? sou uma cavóia da atuação, hein? Então vai ficar ruim de novo. Vai. Valeu, gente. Tchau. Beijo. Ai, gente, pensei que ia ser rápido. Pessoas. Assim.